Saudações piratas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Master e esse é o 239º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Ai, caralho, tá muito grande esse título, quase não tô conseguindo se inscrever e falar tudo na foda assim. Solta as crianças, Nerd Master, que já tá aqui! Neste episódio 239, eu e dois Nakamas viemos falar a respeito de uma série muito surpreendente. Vamos falar a respeito de One Piece Live Action. Ah, Maria demais, você já falou de One Piece 3 vezes no Paraná. Foi da animação, dos mangás e foda-se. O programa é meu, eu falo quantas vezes eu quiser. Que ralho. E contar que é outra mídia. Também. E para falar comigo sobre tal produção americana, porém feita a partir de um conteúdo nipônico, eu trouxe aqui o meu segundo maior especialista em cultura japonesa da equipe Paranerdia, seu Jorge Fire Falcon. Fala, Jorginho! Primeiro de tudo, o segundo melhor especialista, teu cu. Segundo... Segundo... Você é melhor especialista nisso aí também? Segundo, essa temporada conseguiu ser melhor do que a primeira. É, sendo que a gente vai falar das duas, tá? Eu sei. Ah, então tá bom. É que você fala essa temporada como se a gente fosse falar só da segunda. Ah, então. Então tá, então. E para falar bem de uma produção live action a partir de uma animação que ninguém merece, falo aqui do meu maior animador da cultura nerd brasileira no YouTube, seu Rafael Dourado dos Sapo Brothers. Fala, Sapo de Brothers. Dentre todos os integrantes da equipe Paranerdia, posso dizer com tranquilidade que eu devo ser, no máximo, o segundo ou terceiro melhor animador, e posso dizer aqui com toda certeza que One Piece Live Action da Netflix é uma delícia de assistir. Olha, cara, melhor animador, eu te digo com certeza absoluta que tu é o melhor, porque eu acho que não tem mais nenhum. Esta era a piada. É, também. Muito bem. Agora, se você disser que é o terceiro ou quarto melhor youtuber, aí eu concordo. Ah, mas youtuber é todo mundo que tem um celular e uma conta no YouTube, é um youtuber em potencial. Se é um bom youtuber, é outra história. É, mas a gente tem uma rica, né? Aí é outra história. Quem tá no YouTube? Você, o Jota, o Chico. Eu também. Jorge, você tá no YouTube também, né? Sim, senhor. Você tem o Anime Sphere no YouTube também? É, então... Faz alguma coisa que presta lá? Não, mas tem. Mas é um desgramento mesmo, viu? Nossa, a risada do Pica-Pau agora ficou ótima, hein? Tenta fazer de propósito depois pra gente gravar. A do Pica-Pau é... Zé, tu lança coisa muito mais na Twitch do que no YouTube, vai tomar no cu. Bom, não tô, eu tô sem lançar nos dois, mas beleza. Tá vendo? Então reclama não, porra. Então tá. Voltamos daqui a pouquinho com isso e mais coisa que a gente até agora não falou porra nenhuma do que a gente tinha que estar falando. Depois do recadinho, vamos lá. One Piece. One Piece. Recados. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, o feed do Paranerdia, vocês já sabem, é no endereço https://archive.org/download/feed/paranerdia/feed.xml. Se você quiser nos mandar um e-mail, basta enviar para paranerdia@paranerdia.com.br. Nosso Twitter é o twitter.com/paranerdia. No Blue Sky, nós estamos no endereço @paranerdia.com.br ou simplesmente busque Paranerdia no Blue Sky que você nos encontra. O Facebook do Paranerdia fica em facebook.com/paranerdia. Temos uma página de LinkedIn, que é linkedin.com/in/paranerdia. Também temos uma página do DeviantArt, que é paranerdia.deviantart.com, e temos também o canal do YouTube do Paranerdia, que é o youtube.com/@paranerdia. Se quiser ouvir o Paranerdia sem ser via feed RSS, você pode nos encontrar no Amazon Music. Todos os episódios estão lá inteirinhos e muito bonitos. E caso você queira bater um papo gostoso com a galera do Paranerdia e seus ouvintes, vão até o Telegram, procurem por Paranerdia e encontrem o Hub Multicultural do Paranerdia, cujo endereço é t.me/Paranerdia. E caso vocês queiram colaborar financeiramente com este podcast, temos os mecenatos do Paranerdia nos endereços picpay.me/Paranerdia, apoia.se/Paranerdia e a chave Pix paranerdia@paranerdia.com.br. Qualquer valor é muito bem-vindo, muito obrigado. Fiquem agora com este episódio que está, ó, uma belezura. Volta! Então é isso, One Piece Live Action. Antes da gente começar a falar, vamos dar oi pro viado do Mordo, que tá lá no chat já enchendo o saco. Oi, Morgo! Aí o Morgo já começa, esse episódio vai ser uma peça à parte. Pra variar. One Piece, tá? Ah, tudo isso? Tá. E a pessoa que realmente importa no chat, que é o meu queridíssimo Elias Passos Tenório. Muito bem. Nosso querido. 41 anos. Mecenas, sem trocadilho. Maceió, sereia. É, da sereia dele, é isso aí. É esse aí mesmo que você tá lembrando, Rafael. Da sereia dele. Muito bem. Vou te contar um negócio. Esse One Piece Live Action foi uma das maiores surpresas que eu já tive na Netflix até hoje. Vocês concordam? Sim, senhor, senhor. Sim, eu senhor, vou admitir senhor. Aqui que eu não tinha assistido nenhuma adaptação de anime para live action até antes de assistir One Piece, principalmente porque geral fala muito mal da maioria. O pessoal, inclusive, fala muito mal de coisas que a Netflix faz nesse sentido. Eu vou aproveitar, é que eu tenho que aproveitar, tá, o jabá, para botar um antigo meu nerdice, e eu vou tentar voltar com o nerdice, gente, é que eu tô em vias de mudar de casa, então eu não tô fazendo nerdice por causa disso, é mentira, porque eu tô com preguiça de fazer também, mas eu vou botar aqui o jabá, um link relacionado, da resenha que eu fiz da merda do filme de Death Note da Netflix. É uma bosta. Só um instantinho, Rafael, Nerdmaster. Alguém que deveria estar nesta gravação mandou uma mensagem dizendo: só fala mal de One Piece quem não vê One Piece. Mas essa pessoa que deveria estar na gravação não está na gravação, seu Jorge. Você quer que eu lave a roupa suja, eu lavo? Porque o computador dele não está conectando. Ele está com certeza mandando essas mensagens do celular. É, eu sei, eu tô zoando porque, né? Ele me perguntou outro dia sobre o negócio do porquê que o computador dele não estava nem ligando, mas tudo bem. A gente está falando do Jotinha? Sim, ele está falando do nosso querido e amado, mecenas Jota Santos. Tem que chamar pelo nome. Jotinha, tô só esquentando a cadeira aqui pra você, viu? Você tá sentado. Não, esquece, eu não vou fazer essa piada. Não, eu tenho que segurar essa quinta série que me domina na mente. Não, tá bom. É, vamos seguir viagem. Aí, senhor Jorge Fire Falcon. Por favor, leia-nos a sinopse histórica que está em nossa pauta. Faz favor, Iri. Vamos lá. Primeiro, em um mundo marítimo, o jovem Capitão Miraka, Macaco de Luffy, parte com sua equipe para alcançar o título de Rei dos Piratas e descobrir um tesouro místico de One Piece. Vou falar um negócio que na pauta tá escrito direito o Monkey D. Luffy, tá? Ele é que inventou de macaco, ele roubou este macaco das minhas presepadas. Eu vou pedir direitos autorais de presepada aqui, tá? Eu só devolvi a zoeira que você fez quando a gente gravou o episódio no Anime Sphere. De nada! Afinal de contas, quem tá vendo a gravação ao vivo do YouTube está vendo que eu sou Macaco The Nerdmaster. Tá. Muito bem, seguindo com a segunda parte, One Piece é uma série de televisão live action baseada no mangá de mesmo nome, produzida pela Tomorrow Studios para serviço de streaming Netflix. A primeira temporada foi lançada em 31 de agosto de 2023. Em 14 de setembro de 2023, foi anunciado que a série havia sido renovada para uma segunda temporada, que foi lançada em 10 de março deste ano, vulgo 2026. Uma terceira temporada foi anunciada em 9 de agosto de 2025, a ser lançada em 2027. Só tá mais rápido a terceira para a segunda, porque eles já estão produzindo já, diferente da primeira para a segunda, que demorou mais tempo, porque a produção demorou mais tempo, da segunda para a terceira, a produção já tá todo vapor, por isso que estão prometendo pra essa porra pra 2020. Gravaram junto? Não gravaram junto, mas já mal terminou a segunda, já começaram a produção da terceira, entendeu? Acontece o porquê que demorou. Eles usaram a primeira temporada como um termômetro para ver como os fãs reagiriam à série live action. E na sequência, como eles viram que a primeira temporada foi um estrondoso sucesso, obviamente eles fizeram a terceira mais rápido que a segunda. Perfeitamente. Então vamos agora começar. A galera que tá vendo aqui a minha pauta tá vendo isso que eu tô falando com a pequenina listinha de personagens, porque a gente vai falar das duas temporadas, tá, gente? Então, conforme já dizia no Rá-Tim-Bum. Senta que lá vem a história. Vamos começar, obviamente, essa lista de personagens com os protagonistas dessa merda, que é a tripulação dos Chapéus de Palha. A começar com o Sr. Monkey D. Luffy, que é feito pelo carismático para caralho Inaki. Para dois caralhos. Eu estaria até que eu queria um gangbang de caralhos. De tão carismático que esse filho da puta é lá nos Estados Unidos. Olha, ele consegue alongar, hein? Se duvidar, ele dá conta de toda essa quantidade aí que vocês precisam. Vê lá, né? E aqui no Brasil, dublado pelo maravilhoso Vini Takahashi. Vamos começar com a polêmica. Mamilos! Sim. O Luffy é o único chapéu de palha que não é dublado pela mesma dubladora do anime. Que é no anime, se vocês não sabem, quem é que dubla no anime, seu Jorge? É a nossa querida, e queremos ela tanto aqui no Paranerdia quanto no Anime Sphere, Carol Valença. Muito bem. Só que aí teve um probleminha. O Glauco Marques, que é o Zoro e o diretor da dublagem desta porra, ele viu que a voz da Carol no Nhaque não combinava, não batia, não tava, porque o Luffy do anime é muito mais caricato, então cabia legal a Carol. E, lógico, vamos deixar bem claro isso, que no Japão é mulher também. Sim, a senhora Mayumi Tanaka. Vamos dar respeito a ela, o devido respeito. Mundialmente famosa, muito bem. Uma curiosidade interessante sobre essa questão da variação de dublagem. Mesmo quando um filme, um live action, vai usar de dublagem a mesma voz de um desenho, quando a gente, né, tem uma adaptação, ou que tem, às vezes, o caso de sair o filme e depois sair o desenho, eles usam os mesmos dubladores, os dubladores têm que mudar muito o tom entre o personagem que tá na animação e o personagem que tá no filme. Isso vale pros Caça-Fantasma lá dos anos 80, filme lá... O filme do He-Man. O filme do He-Man, do Mestre do Universo da década de 90, porque o esqueleto era o dublador clássico, né? Mas ele não fez aquele... Ele fez um tom mais baixo, mais sério, porque o personagem não era tão caricato. É basicamente a mesma coisa que aconteceu aqui no caso do Macaco do Luffy. Ô, Nerdmaster, só uma coisa que foi confirmada, inclusive em canais, graças a contatos direto com Garcia Júnior, vai ter um novo live action do He-Man. E ele é o He-Man, eu sei. E ele foi confirmado como dublador do He-Man. Antes de começar a gravação, a gente tava conversando sobre isso, e eu até falei, porque como isso foi anunciado no dia 1º de abril, eu só comemorei quando a notícia ainda estava no ar no dia 2. Sim. Mas ficou ótimo, o trailer ficou incrível, já tá com a voz dele no trailer. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui cá comigo algumas observações do seu J. Santos, que eu já falei, ele não tá participando porque ele não vai conseguir, porque o computador dele sacaneou ele, tá? Então eu trouxe aqui algumas... Na verdade, quem sacaneou ele foi a empresa de energia lá da cidade dele, né? Pra variar. Também. Aí falou ele o seguinte sobre o Luffy, do Nhaki. Pra mim, a pior coisa dessa série é o ator principal, porque ele parece mais o Luffy quando ele não tá tentando parecer o Luffy. Na maior parte do tempo, ele parece um psicopata planejando o assassinato em massa. Primeiro lugar, Jota, muito obrigado pela sua observação e vai tomar no meio o olho do teu cu. Tá? Agora, que o Nhaki realmente... ele parece mais o Luffy quando ele tá fora da câmera, isso eu tenho que concordar. O Nhaki no dia a dia, na vida do Lalala, ele é muito mais Luffy do que ele quando é Luffy. Acontece. Em que situações vocês ficam observando o ator na vida pessoal dele? Só pra eu saber, assim, existe uma cara de Hollywood, alguma coisa assim? Cabeção, o que mais tá tendo no YouTube, no Instagram e outras mídias sociais é o Nhaki fazendo propaganda do One Piece, o Nhaki na entrevista, Nhaki fazendo, provando comidinha brasileira. Sem contar os bloopers de gravação, né? É. Então tem muita coisa do Nhaki fora do One Piece, relacionada com o One Piece, mas fora do One Piece. Tá muito engraçado vocês chamando ele de Nhaki. Eu tô imaginando aquele biscoito de monstrinho que vinha mordido dos anos 80. Não sei bem o que. Eu já penso diferente, eu penso em Nhoque, a bolonhesa. Boa também. Essa foi a piada que foi utilizada no anime. O nome dele é Nhaki, desculpa, né? Porque o N é com tio, então ele tem som de NH. É Nhaki. Nhaki Godoy. Tá bom. É Nhaki Nhaki. Jorge, que achas tu de Nhaki e do Luffy do Nhaki? É como todo mundo sabe. Quando a gente passa de uma mídia pra outra, tem coisas que se perdem e tem coisas que se ganham. O Luffy do Nhaki, ele é mais sério, ele é menos caricato, ele é mais inteligente e mais focado. Ó, mais inteligente é um pouquinho forçação de barra da tua parte. Tá? Não, menos é. Burro, menos burro, eu concordo. Mais inteligente é outra conversa. Mais inteligente do que o Luffy do mangá, sem dúvida. Ah, mas aí até uma porta é mais inteligente do que o Luffy do mangá e do anime, né? Então, eu tô comparando os Luffys entre as mídias, não entre os outros personagens. Mas nesse ponto, eu posso dizer que, assim, o Nhaki é visível que o cara tá dando o sangue pra interpretar. Isso é verdade. Ele tá se divertindo, né? Ah, mas tá se divertindo horrores. Todos ali estão brincando, cara. A tripulação toda tá se divertindo. Tem um ali que esteja mal-humorado. Tá ruim, hein? Nossa! A nossa próxima personagem, inclusive, fez campanha pra se tornar a personagem que ela tá interpretando. É verdade. Estamos falando, obviamente, de quem? De Nami, a gata lacra. Interpretada maravilhosamente por Emily Rudd, lá nos Estados Unidos, e dublada pela mais maravilhosa ainda, Tatiane Capomer, aqui no Brasil. Tá. Deixa eu corrigir. Tatiane continua me ignorando no Anime Sphere, que é Pomer. Tá bom, foda-se. Que atriz bonita que é essa moça, né? Impressionante, cara. Impressionante. Nossa, e tu viu na segunda temporada ela de biquininho? Maluco! Olha que escalação precisa aqui, viu? E eu posso dizer uma coisa? Ela tá recebendo hate dos fãs que acham que é porque ela não tem o mesmo corpo da Nami. Ou seus filhos da puta. Porra, ninguém tem o mesmo corpo da Nami, caralho! Você não deixou completar, caralho. É humanamente impossível uma mulher ter um corpo daquele. Ainda mais com o traço do Oda, que a cada arco a Nami aumenta o peito. É, eu ia comentar isso. Aumenta o peito, diminui a cintura, parece que perde uma ou duas costelas. Vão comparar ela com qual? Porque no quadrinho muda o tempo todo, na animação muda o tempo todo. É. Não é? Model Sheet Mutante. Agora lá, Jorge. Bora logo comentar do meme que virou canônico. Sim, o meme entre Nami e Zoro. Pra gastar 3.300, você tem que me devolver 17.700. 16.700. Muito da hora. 17.700. Não, 16, não, 17. É o que ele falou? Não, ele lembrou aqui, porque ele também conhecia o meme antes de assistir o episódio. E ficou todo divertido vendo o 16.700, 17.700, que foi bom demais. Cara, e mais uma vez foi ideia do Glauco, que o Glauco viu que tem uma cena que a Nami tá zuretinha por causa dos poderes da Miss Golden Week. Sim. Aí ela fica falando, olha os passarinhos, bonitinho, a nuvenzinha, tal e coisa. Cara, isso não tem nada a ver. Deixa eu ver se cabe. Ô, Tati, cabe. Bota lá o negócio dos mil réis. Tá brincando. Não. Bota lá, vai caber. Ela tá lá pra pagar 3.300. Você tem que me voltar. 7.700. Então tá. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Ficou muito bom, cara. Maluco. Essa é uma personagem, a Nami. Cara, a pessoa vai reclamar de porra de personagem. A Nami do live action é muito diferente da Nami do anime. Pelo menos na parte do anime em que o live action se encontra no momento, né? Porque Sim. ela era muito mais covarde, muito mais medrosa, muito menos porradeira do que a Emily Rudd tá fazendo no One Piece. Cara, a Emily Rudd tá descendo o cacete em tudo quanto é cara. Pronto, falei. Mas quando eles subiram a montanha pra poder chegar na Doctorine, puta que pariu, o bagulho ficou quase igual, velho. Não, os dotes de navegação estão iguais, mas o comportamento da Nami tá bem mais trabalhado no live action do que no anime, concorda comigo? Concordo, sim. É, eu assisti pouco do anime e eu só fui assistir o anime depois de já ter assistido a primeira temporada do live action. Aí fica um pouco contaminada a percepção, né? E realmente, então, a personagem ela é mais legal, pelo menos, né, nesse primeiro, até chegar ali o palhaço, ela tá mais legal no live action do que no anime, mas também, porque o live action já pega a personagem como ela tá hoje, já mais trabalhada, e lá no anime, lá no mangá lá atrás, eles estavam desenvolvendo, né? O autor tava desenvolvendo, então Sim. as coisas vão surgindo e tal. Isso é uma coisa legal de você pegar uma série que já tem a história pronta, ou já tá bem andada, e você pode já pular algumas etapas de desenvolvimento de personagem, já pode dar esses atributos desde o começo, né? É uma personagem legal. Então, mas... Ô Rafael, a intenção do live action nesse ponto é justamente trazer mais espectadores pro anime e mais leitores pro mangá. Ó, funcionou, viu? Funcionou, porque eu fui assistir o anime depois de ter visto a série. Peraí. Eu vou ter que me arrepender, mas vamos lá. Morgo, sobre a atuação do Nhaque. Leia, Jorge. É. Ele mandou a mensagem. Eu achei a atuação dele uma nhaca. Badunts. Não, e eu não tô fazendo badunts porque eu quero. Eu estou fazendo... Não, tá escrito. Ele escreveu tá escrito. O badunts. É escrito o badunts. Ele escreveu o badunts, né? Mano, eu sou seu fã, hein? Não incentivo, filha da puta. Incentivo. É, como se precisasse. Porra. Bom, Na sequência, como Roronoa Zoro, nós temos, interpretando ele, inclusive, com a mesma cara de pastel, o Makenyu. E a voz dele... Esse cara manda bem demais também, hein? É, e a voz dele aqui no Brasil é a mesma do anime, que é o Glauco Marques. E, mano, o Makenyu, ele ficou monstrão na segunda temporada, velho. Porra! Tomou todas as bombas possíveis do universo, né? Fazer o quê? Não, e o pior de tudo... Não, e o pior de tudo, que foi sem bomba. Ele bombou... Cada um acredita naquilo que for mais conveniente, né, Jorge? Então... Todas as mídias dizem que ele não tomou bomba e que ele fez exercícios por meses e meses a fio entre a primeira e a segunda temporadas. Uma coisa que eu não sei se vocês repararam na segunda temporada... O Zoro quase nunca usa as três espadas ao mesmo tempo. Perceberam isso? Eu acho que foi uma vez só. Foi. Agora vocês sabem por quê? Dói a boca. Vai tentar. É porque... Lembra da primeira vez que ele fez isso na primeira temporada? Que é naquela cena da briga no quartel da Marinha, do Morgan Monte Machado? A espada pra ele poder usar na boca era de borracha, ficava balangando toda hora. Não ficou crível de jeito nenhum. Então eles reduziram muito a cena do Santoryu. Sim, sim. Que venhamos e convenhamos, não dá, né? Peraí, você tá me dizendo que o personagem segurando uma espada de borracha na boca ficava com o negócio balangando na boca, é isso? Ai, que delícia! Entenda isso como você quiser, meu bem! Pois é. A classificação indicativa foi pra mais 18, assim, rapidinho. Oxi! Pois é, sem dúvida alguma. Agora, Jorge, comenta a cena da loja de espadas da segunda temporada, faz favor. A cena da loja de espadas da segunda temporada. Essa é uma das cenas mais icônicas, não importa a mídia o qual você está utilizando. Porque no mangá, no anime e no live action, elas são exatamente iguais. Ficou sensacional. E no live action, com o movimento que eles colocaram no CG, cara, ficou sensacional, velho. Aquela Velma japonesa vai ser relevante na série depois? Muito! Ah, Tashiki, muito! Bota muito nisso. O que que acontece com a Tashiki? Eu não vou adiantar não, porque ela tá ali na galera da Marinha, tá? Mas só pra tu ficar por dentro, Rafael, que eu não sei se... tá up to date com o anime e o mangá. Tashiki, acho que são 10 episódios do anime até agora. A Tashiki é da Marinha, tá? Só que a graça, vamos assim dizer, a piada com a Tashiki é que ela é a cara da Kuina, que era amiga de infância e parceira de treinamento de espadas do Zoro quando ele era criança. Só que a Kuina morreu criança. E aí, na primeira temporada tem aquela mocinha. Isso, uma coisa engraçada, não é a mesma atriz. Eu não entendi por quê. Por que não botaram a mesma atriz pra poder falar que é a mesma cara? Ah, olha, foda-se. Eu consigo imaginar o porquê. É porque ela não quis voltar. Foda-se. Se o pessoal reclamou da moça que faz a Nami, você imagina o que eu não ia falar daquela outra, coitadinha. Ah, mas leva a mão não, a guria que botaram aqui na taxa que tá matando a pau, cara. Ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada, ela é mesmo. Isso é engraçada, ela é mesmo. Ela é muito divertida, cara. Nossa senhora, mas depois a gente fala dela daqui a pouco. Isso, vamos seguir na sequência. Nós temos o nosso querido Vinsmoke Sanji Perna Negra. Já vou deixar aqui na pinta a melhor caracterização de todos os 5 chapéus de palha iniciais, ponto. Sim. Um personagem divertido, cara. Lá nos Estados Unidos foi interpretado magistralmente, inclusive ele é outro dos chapéus de palha que se esforçaram pra cacete pra poder ficar mais parecido com o personagem original. O Thais Skylar, ele aprendeu a lutar, estilos de luta que utilizassem apenas as pernas e também capoeira. Aprendeu a cozinhar. Ele aprendeu capoeira. E uma coisa legal é que foi no personagem dele que eles deram uma tremenda, assim, repaginada na personalidade para cortar um pouco alguns aspectos que são muito ali do tipo de humor japonês, né? Eles deram uma aliviada e não ficou ruim, né? Ficou maneiro. Então, ele não é tão gado no live action. Ele é um pouquinho gado, mas não é tão gado quanto é o... Mas ele não é desrespeitoso no live action, né? No anime tem essa pegada um pouco mais exagerada. Exato, exato. Mas ficou bom. Ficou uma coisa que, na minha opinião, ficou bem eles terem cortado... foi o uso do cigarro. E foi a pedido do Tais, porque o Tais, não, eu não fumo. Não, nem adianta que... Mas na segunda temporada tá lá, hein? Tá lá. E a voz dele no Brasil é o Wendell Goku Bezerra. Não, você está falando errado, é Wendell Goku Bezerra. Tá bom. Ou Bob Esponja. Uma coisa engraçada sobre a dublagem do live action, o próprio Wendell falou que no live action ele bota menos pigarro na voz do Sanji porque ele não está fumando, porque ele fuma menos, exatamente. Então ele botou uma voz mais pigarreada no Sanji do anime, porque o Sanji do anime tá literalmente com a porcaria do cigarro na boca o tempo todo. Tem um conteúdinho, eu não sei se isso vai acontecer no anime em algum momento, mas que no live action, já que eles deram essa alteradinha, eles podiam brincar, que é com o fato de que ele poderia parar de fumar sob a preocupação de que o cigarro atrapalha o paladar, né? Para um cozinheiro, importante. Sim. Pode tentar brincar com isso. Não sei se o autor vai gostar dessa pataquada, mas... Ah, isso é uma coisa importante a falar. Então, o autor tem alguma coisa a ver com isso? Claro que sim, que o mestre Eiichiro Foda, que é F-Oda, ele tá controlando as coisas que acontecem no live action. Nada acontece lá sem o aval do Oda Sensei. Aliás, uma coisa que eu não sei se você sabe, Jorge, ele não gosta de ser chamado de Oda Sensei. Olha só. Você pode chamar de Oda-kun, Oda-san, Oda-nit, Oda-oni. Mas Oda Sensei ele não gosta. Oda-san é o mais comum, né? Né? Mas, cara, o que falar do Sanji, né? Porque ele, tudo bem que não é aquela coisa, nossa, como a participação dele foi maravilhosa na primeira temporada, apesar de ter tido o arco do Baratinha todo lá, né? Mas agora que nessa terceira temporada, o Tais matou a pau. Caralho. Sem dúvida alguma. Ele matou um tiranossauro com um chute no pescoço, bicho. Qual não é? Quem matou foi o Zoro. Quem matou foi o Zoro, disse o... eu vi, não põe lá mais água. Olha o Zoro tarde aí. Saber quem matou foi o Zoro com aquela espadada que ele deu, tá? Ah, ele espadou quando já tava caído. Não. Tivemos essa discussão aqui. Enquanto a gente estava assistindo, a gente teve essa discussão. A cena que mais me arrepiou no Sanji, vocês vão adorar saber a curiosidade dela, foi aquela cena que a Nami já tá doente lá no castelo da Kureha. O Sanji tá servindo uma sopinha, né, a canjinha pra ela, e tá explicando como é que ele aprendeu a cozinhar, que foi por causa da mãe dele. O Jorge que tá aqui sabe que essa parte toda dessa cena é baseada numa coisa que só vai acontecer lá na puta que o pariu lá na frente, no Sim. Holy Cake, né? Isso, na Whole Cake Island, quando eles na primeira parte do arco, quando eles falam da Guerra 66. Isso. Só que, uma curiosidade é que o Tais falou com essa cena no original, só dá pra perceber isso no original, porque o Wendell não tinha permissão de fazer isso. O Tais falou com sotaque assim, mais britânico, porque, em primeiro lugar, o Tais é britânico, tá? Caso vocês não saibam. Aí, e a mãe dele tava nos bastidores e ouviu ele fazer, porque ele tava homenageando a mãe dele quando ele tava fazendo. Porra, cara, eu chorei que nem um neném quando ele falou isso na entrevista. Nossa! Tem uma dúvida pra mim? Vocês que acompanharam o anime, tem de fato essa sequência da Nami ficando doente? Tem. Ficando alguns episódios? Sim, a Ilha de Drum tem. Que é justamente o motivo pro Toninho entrar na tripulação. Inclusive, ela é mais detalhada no anime e no mangá do que no live action, por motivos óbvios. Ah, né? Isso sim, né? Tudo que tá no. Tudo que é do anime na série, né? Eles dão uma sintetizada. Né? Mas é que eu fiquei. Normalmente, você tem algumas curiosidades de produção em série, eu não sabia se era o caso, né? Por isso que eu perguntei. Porque ela fica 2 episódios com participação muito pequena, né? Muito pequena mesmo. E normalmente, isso, quando você tá vendo série, que, né, que não é uma adaptação, às vezes acontece deles darem uma reduzida na participação de um personagem quando o ator tá com algum conflito de agenda, alguma coisa assim, né? Sim, mas não é o caso, Rafael, por causa que a Nami, pra você ter uma noção... É, o pessoal do live action cortou isso porque é mostrado que a Nami fica doente desde pouco depois de eles saírem da ilha dos gigantes. No live action também apareceu. No live action isso acontece no finalzinho do episódio, eles estão celebrando no navio, ela sai ali do churrasco de carne de dinossauro e cai na parte de fora do barco. Mas é porque... Eles vão explicar só lá, quase no final do episódio seguinte, que era um carrapato lá da ilha, né? E o que me incomodou, é a única coisa que eu vou reclamar, a única coisa. Me incomodou porque, pô, eles tiveram tanta coisa pra mostrar na ilha, e não podiam ter dado em algum momento, ter mostrado um carrapato qualquer, alguma coisa assim, pra... É que na verdade, filho, na verdade não foi carrapato, foi mosquito. E eles mostraram, tava toda hora mosquitada correndo solta na floresta. Eles não mostraram... Um close do mosquito mordendo a Nami, que aí também tem mais. Sim, tá, toda hora o Usopp reclamava, porra, mas já tem mosquito nessa porra, quer agarrar? Tem razão, é verdade. Mensagens vindas do Jota. Pena que não fizeram, no caso do Sandy, pena que não fizeram a sobrancelha de caracol dele, né? Talvez tenham tentado fazer e ficou ridículo demais. Sim, ficou ridículo demais. E a segunda mensagem... O Tais falou isso numa entrevista. Sim, e a segunda mensagem foi... Vale salientar que quando eles adaptaram o Sandy, eles substituíram o comportamento de gado dele por uma coisa mais romântica. Isso porque, com certeza, aqui no Ocidente, o movimento feminista é muito mais forte e ia dar muito mais chamu se você tivesse um personagem tão gado quanto o Sandy na série. Madame Dona Dogby, não sei se vocês lembram dele, na galera do Furry... Ele diz o seguinte, ele deveria ter continuado gado, e muito gado como no anime. Dogby, olha só, amor, não tô contra a tua opinião não, mas no anime é muito japonês a gadice do Sanji. Cara, ela não combina com live action. É exagerado. Aí eu só acho que deviam ter pegado uma pessoa como a Nami do anime pra fazer o live action. Não, mas pegaram uma pessoa como a Nami do anime. A Emily Rudd. Tá pra caralho. É sensacional. É eu, hein? Tá bom. Olha lá. Que seja. Na sequência, quem vai falar sou eu, porque vamos falar sobre o meu personagem favorito no anime, que até ficou legalzinho no live action, mas não tão bem caracterizado, que é o Capitão Deus Sapum, interpretado maravilhosamente pelo engraçadíssimo do Jacob Gibson, que ele é com certeza um dos caras mais engraçados da tripulação, o Jacob. Sim. E no Brasil, obviamente, é o nosso queridíssimo Adrian Tatini, né, o que é o mesmo do anime. E uma outra curiosidade, que quando saiu o trailer da primeira temporada, por conta do Adrian não tá fazendo aquele Usopp esganeçado pra caralho que ele faz no anime, ele fez um Usopp mais pé no chão, meio tom abaixo, o pessoal falou, poxa, que pena que você não é o Usopp, Adrian. Mas eu sou, é que ali é a minha voz, não é o Usopp. Ah, isso. A maior diferença. Agora, eu realmente senti que eles podiam ter feito uma ousadia ali e ter colocado uma prótese nasal no cara pra ele poder equiparar ao traje. Ah, não. Aquele nariz. Eles fizeram não, isso num monte de outros personagens. Não, aquele nariz não. Aquele nariz ia ficar cafona demais, galhofa demais, Rafael. Lembra não. Daquele filme do Steve Martin, o Roxane? Roxane? Mas não é nem metade do nariz do Sonic, aquele ali. Não, aquele ali não é nem metade do. Sop, pelo amor de Deus. Não. Pois é. Agora, ó, Jorge, viu na segunda temporada um easter egg da garotinha e do daddy, o pai? Não lembro de ter visto, desculpa. É que o Sop conseguiu os óculos, né? Aqueles óculos dele de capacete. Sim, isso eu vi. Só que isso no anime tem um episódio inteiro dele enfrentando a garotinha que comprou ele antes e o pai dela, que é um caçador de recompensa chamado Daddy, o pai. E só no final o Sop mostrando que é um puta de um atirador que ele conseguiu o óculos pra ele. No live action, a garotinha aparece na loja em que o Soap tá comprando os óculos. É, eu não prestei atenção. Na hora essa referência. É uma cena de um segundo, cara. Você tem que prestar muita atenção pra ver ela. Eu vou acabar revendo essa parte aí depois. O que falar do Soap, cara? O Soap, ele até tava muito apagado na primeira temporada. Todo mundo aqui concorda que o Soap quase nem apareceu direito na primeira temporada, mas agora. Agora, os episódios que ele aparece, eu não gosto, não. Eu acho que é muito chato. Eu acho bem chato. Aqueles pirata gato lá, que é bem constrangedor de assistir também e tal. Mas depois o Capitão Kuro e os piratas Neko, né? É. Agora, o Sop na Ilha dos Gigantes. Puta que o pariu! Tá? Em Little Garden ele matou a pau. Muito. Foi pouco. Bom demais. Aí, seu Jorge, tivemos um membro novo do Chapéu de Palha nesta segunda temporada. De quem estamos falando? Estamos falando do nosso querido doutor Toninho Chopeiro, como diria o Nerdmaster, né? Toninho Chopeiro, com certeza. E que lá nos Estados Unidos foi dublado pela nossa querida Micaela Hoover, que eu nunca tinha ouvido a voz, mas ficou da hora. E aqui no Brasil já é a dubladora do anime mesmo, que é a Agatha Paulita, que é foda pra caralho. Eu lembro da apresentação dele no Tudum da Netflix, e a Agatha já pegou aquele vídeo, já dublou por cima, ficou tão fofinho. Oi, de neném! Mano, e como o chefe costuma chamar ele, pretenso almoço. Não. Quem chama de comida de emergência é o Sandy. Pro Sandy é comida de emergência. Pro Luffy é mascote. É, eu falei chefe, é o chefe de cozinha. Ah, tá, é. Pro Sandy, então, o Tony Chopper, ele tem várias alcunhas, várias ocupações no navio. Ele é doutor, sim, mascote e ração de emergência. Pois é. Não, mas o CGI que eles fizeram do Chopper na segunda temporada, mano, que ficou sensacional aquilo, velho. Ficou a coisa mais fofinha do mundo, cara. Ficou bonito demais. Ele versão Rena, ele versão fofinho, ele versão furry, tudo. Quer dizer, ele versão cara, furry. A versão furry não é CGI. A versão furry é um cara numa fantasia. É, tá? De fato um furry. Não. Não, eu tô falando mais as versões, a versão dele Chibi e a versão dele Rena mesmo, completa. Não, a Rena. Versão Chibi, ó. A Rena, tá, cara, tá a coisa mais linda do mundo. Cara, ele de Reninha puxando o trenó com a galera. Nossa, mas que coisa, sim, linda, de meu Deus. E o Luffy mesmo falou: outro Chopper! É, outro Chopper, são três Chopper, meu filho. Você leva um, ganha três. É isso aí. E tem uma curiosidade que eu não sei se você prestou atenção, Nerdmaster. É quando entregam a bolsa do Chopper, isso lá pro final da temporada, quando o Chopper tá indo embora com o bando do Chapéu de Palha, ele recebe do Luffy a bolsinha que foi mandada pra ele pela Doctorine. E dentro tem uma espécie de um vidro com algumas bolinhas arroxeadas. Aquilo ali é o remédio que o Chopper utiliza pra se transformar em... Acho que quase ninguém percebeu. É o Rambo Ball. É o Rambo Ball. Sim, é o Rambo Ball. Sim. Rambo Ball. Rambo Ball. Aí, o que é isso, Chopper? A voz... Peraí, Rafael. A voz que a Paulita fez nessa hora, que a Ana me pergunta, o que é isso, Chopper? É secreto. É uma filha da puta. Ficou da hora demais, cara. Mas o que é? Pra que serve esse negócio agora? Me dá o spoiler. O que acontece? O Chopper, ele é usuário de fruta que nem o Luffy, tá? Só que a fruta do Luffy é do tipo paramécia. Tipo paramécia é uma fruta que faz o usuário ganhar poderes de tudo quanto é tipo. Não tem uma descrição única para paramécia. Então, por exemplo... Cala a boca, deixa eu continuar. Depois você responde. As frutas no One Piece são divididas em três tipos. Logia, ou Logia. Eu lembro de vocês explicarem isso no episódio sobre o One Piece, que é as frutas de elementos da natureza. Então, areia, vento, água, céu, terra, mar, fogo, capitão planeta. E por aí vai. Tá? Aí tem coração as... também? Tem coração também. Aí tem as Zoan. A Zoan, não sei se o nome já deixa claro. Você tá zoando. É fruta de... Oh, filha da puta. É... Caralho. Vai ganhar um tuduche, tá, seu filha da puta? É fruta de bicho. O cara come uma fruta, vira bicho. Tá? E a paramécia... O bicho come uma fruta, vira gente. É, por aí. O próprio Oda definiu a paramécia como qualquer coisa que der na cabeça dele. Sim. Essa paramécia. Então a do Luffy é paramécia. Esse é o cara que sabe o que tá fazendo. Não é? A do Luffy. A do Luffy é paramécia, que é a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. E o Chopper, que é, desde o início, uma rena de verdade. É uma, inclusive, uma sacanagem com o Rodolfo, que é a rena do nariz vermelho. Só que ele é a rena do nariz azul. Exato. Essa deu uma sacanagem. Aí ele comeu a Hito no Mi, que é a fruta do ser humano. Então ele comeu e virou humano. Então aquela forma furry dele, né, que é a Heavy Point... É a forma humana dele, humano na cabeça dele. Aí o que acontece? As frutas Zoan, elas sempre vêm com três formas. Todo bicho, todo humano ou híbrido, tá? Então, ou a mítica, que são, tem até as versões de Zoan que são míticas. Aí vem a explicação que eu vou passar. Assim, mas ainda assim é três formas, é humano, híbrido e todo bicho. Ainda é três formas, mesmo nas místicas, foda-se. Aí o que acontece? O Toninho, pequenininho, CGI, é a forma híbrida, meio humano, meio rena. A rena, quando ele aparece de rena, é a forma dele, seria a forma humana, porque ele não é o bicho dele é o homem, e o furry, né, o heavy point, é a forma animal completa dele, entendeu? Só que aquelas bolinhas do jarrinho, as Rumble Ball, na próxima temporada, vão permitir para ele ainda abrir mais quatro formas diferentes, entendeu? Sim. Eu não vou expoiar as quatro formas, porque a gente não viu ainda. Deixa eu ver primeiro como é que vão ficar as quatro novas formas, para abrir um total de sete. Aí a gente comenta, tá? Então não vou comentar agora as outras quatro formas, não. Mas, tem uma coisa que... bolinha vem da onde? É porque o Chopper aprendeu medicina com a Kureha e com o Hiriluki, sendo que a farmacologia ele aprendeu com o Hiriluki. Aquilo ali é um remédio feito por ele, invenção dele. E outra coisa... Tem a ver com as frutas mágicas da série. É, ele fez para fazer ele fez aquele remédio para dar um boost, né? Uma melhorada. Da resposta que vocês vão me dar. Qual é a matéria-prima desse negócio? Ervas. Sim, ervas. Não precisa ser erva da fruta mágica. Não, ervas gerais. Ele não botou nada de fruta, não. Não, não, não. Outra coisa, como tá muito pra frente, isso vale uma explicação. A fruta do Luffy, que foi dito anteriormente que era uma paramécia, na verdade, ela é uma fruta Zoan. É a Hito no Mi, modelo Deus Nika. Deus do Sol Nika. Exato. Então, eu desconfio que vocês estão começando a inventar, hein? Não, que não. Quem inventou foi o Oda. Sim, exato. A questão é que nessa fase do anime, as únicas pessoas que sabiam o nome original da fruta são todos os Gorosei, que são os cabeças do governo mundial, e o Shanks. Levando em consideração que os Goroseis ainda nem apareceram na porra do live action, e não tô nem um pouquinho afim de ver eles, não tô com pressa, então foda-se, né? Então, eu acredito que o pessoal que faz a adaptação, eu acho que eles não vão fazer a história toda. Não tem como. Já foram citados, não foram? Foram, eles são citados como Five Elders, né, os Gorosei, os cinco anciãos. Mas são só citados, eles não são mostrados ainda. Ainda. E aí terminamos então os chapéus e palha. Vamos falar então agora dos marinheiros. Quem é o primeiro marinheiro da qual iremos falar, seu Jorge? Nós vamos falar do avô do Luffy, o Monkey D. Garp. Que puta olha, que olha, porra! Em que momento, mano, da primeira temporada que eles revelam isso? É na metade, logo, né? Logo no começo, porque o Garp já aparece desde o início. Só que eles revelam isso quando o Kobe entra na marinha. Sim, e assim... O Vincent Reagan, que é o cara que tá interpretando o Garp, mano, ele basicamente, ele incorporou o Garp de uma tal maneira. Muito igual. Mano, muito que carisma igual, que tem esse ator, hein, cara? Muito. Que carisma. Muito. E o Luiz Carlos de Moraes só fazendo o trabalho foda que ele sempre faz. Que ele também é o do anime, né? É o que a gente falou, só o Luffy teve o dublador trocado. O resto tá tudo igual. Aí. Sim. Eu não sei o que, que eu gostei mais de conhecer, assim, de primeira vista: o Garp ou os Dendemushes? Nossa, os Dendemushes tão da hora, velho. Não tão umas coisinhas lindas? Cara, dá vontade de ter uma porra dessa na mesa só pra zoar. Então, se você viu, eu não sei se você lembra, tem um Dendemushi que sobrou da invasão de uma das bases da marinha. Uhum. Que o Smoker tá lá com a Tashigi e mostra que eles também sangram. Claro, porra, é um ser vivo, cacete. Ah, é o telefone derretido lá. É o caracol, sim, é o caracol. Eu achei isso muito louco, porque não teve isso no anime, não teve isso no mangá. Sim. Agora, outra coisa que também não teve no mangá e eu achei sensacional é naquela cena que o Garp tá perseguindo o Luffy, que ele pega uma concha de caracol de concha e é um Dendemushi de alto-falante. Cara, que coisa sensacional, que ideia. Sensacional mesmo, mano. Olha, eu vou te falar que essa série conseguiu fazer algo que desde aquela animação Turbo não acontecia comigo, que era eu ficar preocupado com uma lesma. Padrão. Bom, muito seguindo bom, com os personagens da marinha, temos o Kobe, que foi... Mano, esse foi outro que interpretou maravilhosamente bem o personagem, que é o Morgan Davis. Bem caracterizado também. Muito bom o caracterização dele, cara. O cara, ele... Outro que incorporou o personagem, foi muito da hora. Bom, a voz dele é a mesma do anime, que é o Pedro Alcântara. Não tenho o que dizer. Muito bem. Kobe é um personagem muito... Foi muito pouco utilizado na primeira temporada, tá? Na segunda ele até apareceu um pouquinho mais, mas também não é aquela coisa... Nossa, porque, porra, tinha que apresentar o Smoker, então não dava pra ficar botando muita graça no Kobe e no Real Meco, né? Eu fiquei com a impressão oposta. Eu fiquei com a... Eu, na primeira temporada, pelo menos os dois primeiros episódios, até o momento em que ele fica, né, na marinha, acho que são os dois ou três primeiros episódios, ele tava quase como co-protagonista ali. A partir do momento que ele se separa do mundo. Não, mas isso acontece no anime e no mangá também, o Rafael. Porque o Kobe... É, porque ele é o ponto de início da jornada do Luffy, é isso, né? É o primeiro que o Luffy ajuda, né? Lá da pirata que ele era escravo. Né? A história é basicamente essa: o Luffy, ele sai em jornada, ele acaba a deriva dentro de um barril, o pessoal do navio da Álvida pega esse navio, quer dizer, pega esse barril pensando que era barril de cerveja, aí o Kobe, vendo que tinha alguém dentro do barril, ele liberta o Luffy, e aí... O Luffy derrota a Álvida com um puta de um gomo gomo no pistol. Só que o que acontece, cara? O Kobe, ele teve muita, mas muita participação mesmo no começo do anime. Então, a participação que deram pra ele no live action tá correta. Sim. É, porque eu percebi ele com bastante destaque ali no começo. Depois eles, né, meio que escanteio, porque a gente vai ficar focado mais no que o Luffy tá fazendo. Ele se afasta da marinha. Mas tinha hora que eles cortavam pra voltar pro que tava o Kobe e o loirão lá que teve o cabelo cortado. Real Mepo, sim, o Real Mepo. Então, o que acontece? E eu fiquei com essa impressão de que ele seria mais importante, né? Depois ele... E aí na segunda temporada eu achei que foi bem apagado a participação dos dois, inclusive. Eu só vou te contar um negócio, Rafael. Né? O cabelo dele não é questionável, não. É feio desse jeito no anime mesmo. Bom, e tem outra coisa, as participações do pessoal da Marinha, do Garp, do Kobe, do Hellmepo, eles aconteciam em capas de capítulo. Ah, eu já ouvi falar sobre isso, mas vocês falaram disso no episódio Sim. Do mangá. Sim. Acontece muita coisa que o Oda desenha em uma única arte, que é a arte do começo de capítulo. E isso mostra muita coisa sobre muito personagem que passou em determinado arco que, mano, você fica sabendo enquanto acontece a história com o Luffy e os demais Chapéu de Palha, você fica sabendo a respeito daquele personagem que você ficou curioso. É muito louco isso. Cara, que controle aventura, de narrativa pra fazer isso, hein, cara? A aventura do Minibug na Floresta dos Animais, que é maravilhoso. Foi muito da hora. É o Arthur Scott, que fez o Hellmepo. A voz aqui do Brasil, o Dlaigely Silva. Que nome, hein? Dlaigely. Como o Hellmepo não tem muito do que falar, vamos falar do cara que, puta, outro que foi uma caracterização sensacional, foda pra caralho. Cara, eu não sei o que ficou melhor no Smoker. O Smoker ou a moto dele? Não, as duas têm o mesmo nível, cara. Ficou muito da hora. Porque o Callum Kerr, que é o ator que interpreta o Smoker, mano, ele aprendeu a fumar dois charutos de uma vez pra não ficar diferente do mangá e do anime, velho. E o cara consegue falar direitinho com dois charutos na boca, lá ele, né? Eu tô imaginando o que vai ser o adicional de periculosidade desse cara. Não, periculosidade tanto não. Tanto que ele é obrigado. Periculosidade não. Insalubridade. Periculosidade. Isso. O adicional de insalubridade, tanto que ele é obrigado a fumar, no. Muito bom. E o cinto que tem a cartucheira de charuto dele é muito maneiro. Sim. Muito bom. Outra coisa. A voz dele aqui no Brasil é o nosso querido. E queremos ele de alguma sorte por aqui em algum lugar, o nosso querido Cassius Romero. Agora, cara, eu tô esperando muito pela terceira temporada. Você sabe por quê, Jorge, que eu tô esperando muito pela terceira temporada? Porque nós estamos em Alabasta, né, na terceira temporada. É, exato, porque eu quero ver o Smoker mandar os Goroseis mandar a merda! Mas ele já fez isso agora, tipo, na segunda temporada. Não, mas não é aquela cena do... Dá um recado pra mim, manda eles a merda. Eu quero ver aquela merda, aquela palavra toda cheia na boca. Assim, qualquer coisa, porra. E agora sim, nós vamos falar dela, que foi interpretada pela Julia Riewoldt, a Tashigi. Aqui no Brasil teve a voz emprestada da Jussara Marques. Inclusive, pra quem não lembra, Jussara Marques, antes da dublagem, ela fez a maluca no TV Cruz. Sim. Que da hora! É a maluca do TV Cruz, sim. Aí olha só, a Tashigi ficou sensacional. A menina, a Julia Howard, é muito engraçada, cara. Ela tem uma presença de palco sensacional, cara. Ela ganha cena fácil. E não é fácil ganhar a cena do McKinnon, tá? Sim. Porque O McKinnon rouba qualquer cena que ele aparece com aquele peitoral definido dele, tá? Mas ainda na segunda temporada. É, principalmente porque a Tashigi só aparece na segunda temporada, né, neném? Não, mas ele aparece com o peito nu na primeira temporada também. E não é tão impressionante. Cara, o jeito nerdzinha de espadas da Tashigi tá perfeito, cara. Maravilhoso, cara. Ainda mais na cena em que a espada escolhe o Zoro. É, na cena da loja de espadas é onde ela brilha. Com certeza. Com certeza absoluta. Estraga o rolê do vendedor de espada, inclusive. Ah, e ali, aliás, não tá ele listado aqui, porque, porra, o cara só apareceu duas cenas, desculpa aí, né? Mas a caracterização do tá logeiro, sensacional, do cara. Do logista das espadas tá igual o anime, cara. Puta que pariu. Beleza. Aí, para os Shichibukais, que seu Rafael, caso você não saiba, Shichibukais são os sete lordes do mar. São piratas que trabalham para o governo e cujas recompensas foram canceladas. Quer dizer, eles podem fazer o que quiser, desde que não façam merda. Né? Vamos lá, equivalente aos corsários. Era isso que eu ia falar, Rafael. Os Chichibukais, eles são equivalentes aos corsários. Exatamente. Aí, até agora, a gente só viu dois no live action. Na primeira temporada, principalmente, a gente viu o Dracule Olhos de Gavião Mihawk. E, aliás... Foi o que arrebentou o Zoro, né? Puta que pariu. Sim. Outra caracterização foda. Sim. Para... Outra caracterização que ficou foda pra caralho. E ainda assim, o Steven Ward, que foi o cara que interpretou o Mihawk, outro que também com cara de blasé igualzinha do anime e do mangá. Porque o Mihawk coisa, é assim, né? Sim. E uma coisa que eles fazem muito bem nessa série é que eles... Quando eles vão abraçar a brincadeira do anime, eles fazem de um jeito que fica tão... Fica natural, sabe? Fica exagerado, fica caricato, mas fica tudo visualmente coerente. A brincadeira que eles fazem quando ele aparece, o destaque pro olho amarelo, depois o que eles vão fazer já na segunda temporada. Jogo de cena, né? A gangue dos Não, cara, assim, a cena do Mihawk segurando o Zoro na faca de pão, com aquela porra daquela cruzinha, eu duvido que ele use pra outra coisa que não seja faca de pão. E depois dizendo, eu não vou usar uma bazuca pra matar um coelho, filha da puta! Ué, mas pra ele é isso mesmo, ele só é o melhor espadachim do mundo. Você vai utilizar uma bazuca pra matar uma formiga? Não vai. Não vai, então, pra matar um formigueiro talvez, né? Desrespeito total, completo e absoluto ao nosso herói. É isso que a gente quer de um vilão, mais ou menos. Não é bem um vilão, mas enfim, é isso que então, a gente quer. Então, mas aí o que acontece, antes de falar o que acontece, bebê, fala o nome do dublador do Brasil que você não falou. Sim, favor. Eu ia falar no final da frase, mas vamos lá. A voz dele aqui no Brasil, assim como no anime, é de Hétori Zuin. Agora complete. Agora, completando o que eu ia dizer, no final da luta, ao exemplo do mangá e do anime, o Mihawk fala, em respeito a você, eu vou te dar uma espadada no meio do seu peito. Que é basicamente, ele sabe que a maior desonra para um espadachim é tomar uma espadada nas costas. Não é bem isso não, o que acontece é o seguinte... O Mihawk tava defendendo tudo do Zoro na faca de pão. Aí, vai tomar no cu, eu vou bater em você, tal coisa. Você quer que eu te bate, que eu te mate mesmo? Aí ele puxa aquela porra daquela cruz gigantesca que ele tem nas costas, que é uma espadona. Eu vou te matar com essa aqui. Pode ser com essa aqui? Não, pode ser com essa aqui. Aí ele rebenta, ele literalmente tricota, trucida, esmigalha as espadas do Zoro, tocou todas menos uma, e aí o Zoro abre os braços pra ele, pra bater. Ué, porra é essa, moleque? Tava botando uma cara na minha frente porque cicatriz nas costas é uma vergonha pro espadachim. Aí ele deu aquela, o Mihawk deu aquele sorrisinho de canto de boca. Bom, ó, toma! Au! Puta que pariu! E o segundo Chichibukai só apareceu nos últimos segundos do último episódio da segunda temporada, que foi o Crocodile, Sir Mr. Zero. Crocodile, tá? E esse Sir não é título de nobreza, não. É o nome dele mesmo. O nome dele é Sir. Sir Crocodile. Vou falar uma coisa pra vocês, uma outra reclamaçãozinha aqui de quem tá vendo a série sendo leigo no anime e no mangá. A grande revelação, né, que a princesa tem é saber a... Identidade do Zero. Mr. Zero. E aí, quando revela, e eu não sabia quem era esse cara, eu fiquei falando, mas e daí? Quem que é ele? Eu não tô sendo apresentado agora, né? Mas, enfim, foi só uma chaticezinha. No anime também acontece isso. Quando ele é apresentado, a gente não sabe bem quem é a Crocodile. É, e aí ela fica, olha, eu vou revelar quem é, eu vou revelar quem é, a grande informação que eu tenho, mas como a gente não sabe, e daí? Ele é o famoso quem, né, pra gente, né? Então, Rafael, essa cena foi completamente fanservice. Ah, tá. Mas eles, pô, eles colocam, eles colocam até os crocodilos junto com o personagem. Ah, não, é isso, é maneiro. Crocodilo banana. Tá, porque tem bananas nas cabeças do crocodilo. A minha implicância é só porque isso é oferecido pra gente, enquanto, né, espectador, como se fosse uma revelação muito chocante. E pra gente não é, porque é só um cara, né? Pô, tá, a gente bom. Vai saber quem é o cara depois. Rafael, seja meu amigo. Oi. Fala pra mim o que você falou pra mim sobre a aparência do Crocodile quando a gente conversou em off. Da aparência do Crocodile? Que ele é o Capitão na mão. Capitão Gancho? O Capitão Gancho. Capitão Gancho. Mas essa é a referência do Crocodile. Sim, não, fica óbvio. Não tem como. Não tem como disfarçar que a brincadeira é essa, né? O Capitão Pirata com o Dio e tal. E pareceu, e outra, né? Ficou parecido. O Joe Manganiello, que foi quem interpretou o Crocodile naqueles minutos finais do último episódio da segunda temporada, outro que é uma caracterização foda para dois caralhos. Tudo bem que foi só a aparência, né? A gente ainda não viu, vamos dizer, ele se comportando, lutando, que vai ser muito mais foda. Porque, pra você já saber, Rafael, a fruta do Crocodile é Logia de areia. Ele é um Homem-Areia. Caramba, agora a gente mistura Capitão Gancho, mistura Homem-Aranha, vai ser... É por aí, Aí, olha só. Voltando para aquele comentário idiota do Jota que ele me fez no WhatsApp, ele fala o seguinte: o Sop, foda. Chopper, lindo. Smoker, legal. Smoker, legal? Tá no teu cu, filha da puta. Ah, tá bom, foda-se. Dory Brog, maravilhosa. Sim, Dory e Brog. Dory Brog, maravilhosos. Robin, coração. Tá aí também, né? E Robin, agora peraí que você vai ficar puto com o Jota agora. Você quer ver se você vai ficar puto com o Jota? Mãe do Luffy, excelente. Ah, vai tomar no cu, Jota. Agora explica pro Rafael a piada da mãe do Luffy. Acontece que mais pra frente tem uma personagem chamada Empório Ivankov, que é... Existe uma personagem que o nome é Empório. Empório, sim! Ela tem uma fruta chamada, uma fruta paramécia, que ela mexe com os hormônios do corpo humano. Eu não vou lembrar o nome da fruta, mas enfim. Como Horuhorunomi. É Horuhorunomi, obrigado. É de Hormonium. Horuhorunomi. Caramba, aí, tá de parabéns. Esse jogo tá de parabéns. Não, o pior é que você não sabe. O pior é que você não sabe. É traveco. É travecão. Tá dando a entender que o caminho é esse, né? Ela usa essa fruta do hormônio pra ele mesmo virar homem, mulher ou gay na hora que ele quiser. Virou Ramna 1,5 agora? Mais ou menos, Ramna 1,5, é. Só que sem água. A referência é essa. Só que sem água. Só que aí tem um pequeno porém. O meme que trazem do Crocodile é que a Empório Ivankov transformou a mãe do Luffy no Crocodile. Não, essa é a piada, tá? Porque o Ivankov, no meio do anime, lá pra frentão mesmo, a gente provavelmente nem vai ver isso no live action. Ela é dos melhores, inclusive. A Ivankov falou que conhece já o Crocodile de outras praias e que ele deve um favor enorme pro Ivankov. E que todo mundo sabe. Favor esse que nunca foi dito qual é. É, mas todo mundo sabe que um grande favor para Ivankov é você transformar a pessoa de homem para mulher e de mulher para homem, porque ele faz isso com todo mundo, tá? Então, há a ideia de que o Crocodile já foi mulher. Aí, como a mãe do Luffy é uma personagem que nunca foi mencionada nem no anime, nem no mangá, nem na puta que o pariu, que o Luffy foi criada por uma tia, né, pelos bandidos amigos, da montanha. E pelos bandidos da Dan, melhor mãe de todas. Aí, o que acontece? Tem a brincadeira, o meme, a idiotice, a retardice de dizerem que o personagem feminino que era o Crocodile quando era mais novo era a mãe do Luffy. Então os chineses dizem que Crocodile é a mãe do Luffy. Vocês podem me ajudar, numa questão? Porque eu tive até essa conversa com o Henrique enquanto eu estava assistindo. Ah, o velho da marinha é o vô do Luffy. É vô do Luffy. Sim. Ele é vô materno ou paterno? Paterno. Então ele é pai do pai do Luffy. O pai dele. Quem é o pai do Luffy? O pai do Luffy tá aqui na lista. Calma, a gente chega nele. O pai do Luffy tá aqui na lista. Deixa eu corrigir, Henrique, você tinha razão. O D. É o D, tá certo. Não é pelo D. Não. Não é pelo D. O D é outra coisa. É por causa do Monkey. O D é outra coisa completamente diferente. O sobrenome da família do Luffy é Monkey. Tanto que é Monkey de Luffy. Monkey de Garfo. O Henrique ficou insistindo comigo por conta disso. Por conta do último sobrenome. Ele falou, o último sobrenome é o do pai. Eu falei, é verdade. Então, é que os nomes no... Eu me disse que ele aqui, que ele tava certo, todo mundo. Os nomes no anime, no mangá e no live action, que também está acontecendo isso lá, eles obedecem a nomenclatura japonesa do nome. Então, o nome do personagem não é Monkey. O nome do personagem é Luffy, da família Monkey. Que é Monkey de Luffy. Monkey de Garp. E foda-se, já vou adiantar. Monkey de Dragon, que é a porra do pai. Exato. Bom, foda-se. Tá bom. Vamos lá. Como Piratas do Ruivo, nós temos o capitão, que é o Shanks, que foi interpretado maravilhosamente. Não, peraí. Shanks, o Ruivo. Exato. Vou pegar, até botar o nome todo, porra. Tava implícito, pelo amor de Deus. Então você pode botar Fingerland Sun. Não, é o. Como é que é? É Centro Fingerland Shanks ou Ruivo. É, por aí. Graças aos últimos acontecimentos da história. Mas enfim, ele foi interpretado bastante bem pelo Peter Gadiot lá no Estados Unidos. Peraí. Eu te amo, eu te adoro, mas você cometeu uma sacanagem, tá? Você não falou que o Francisco Júnior é o dublador do Crocodile. Sim. E sim. Puta que pariu, o Francisco Júnior é um dublador foda pra caralho. Eu tô brigando pra tentar fazer uma entrevista com ele. Quando eu conseguir, eu vou pedir pra ele dar entrevista pro Anime Sphere também. E no Crocodile ele mata pau só com... Sim! Sim. A risadinha babaca do Crocodile, o Francisco Júnior mata pau, mas agora continue. É, mas lembrando que o Francisco Júnior também, ele dubla o homem, a lenda, o mito, Escanor! Em breve no Anime Sphere, daqui uns 200 anos. Esse eu só conheci por conta do gifzinho que você posta de bom dia. Escanor! Aquele que já contou o infinito duas vezes. Por aí. E a voz do Shanks aqui no Brasil é do nosso querido Silvio Giraldi. Muito bem. Cara, o Shanks também é bem caracterizado. Cara. Ele é bem... bobão, que nem o Shanks de verdade, né, cara? Ele é muito bom o ator é muito bom no Shanks, cara. Eu acho que... Nerdmaster, deixa eu ler os comentários do Morgo antes que ele tenha um ataque do coração. Ah, já vai. Qual que você vai ler primeiro? Ele tá mandando comentários curtos a respeito do que a gente vem comentando, inclusive da Empor Ivankov. Aí ele fala que no live action, o Crocodile versão feminina aparece na execução do Roger. É verdade, no live action parece uma mulher que lembra muito o Crocodile. Isso vai ser um retcon do caralho. Já tem uma coisa em Logtown que não era pra ter aparecido no Logtown, mas que foi comentada que teve em Logtown, que é a participação do Barco, né? Mas pois é. Porra, aparece mesmo uma mulher com as roupas do Crocodile, caralho. Vão tornar canônico a piada da mãe do Luffy, puta que pariu. Tomara que não, né? Mas vamos lá. Mas se for o próprio autor que tiver gostado da ideia e quiser colocar. É, aí fudeu. Olha que o Oda é maluco, ele pode fazer isso, né? Aí vamos lá, aí diz sobre o nariz do Soap. É a prova da raça dele, os tontatos na luta. O Sop não é um tontato. Vai tomar no cu, Morgo. O Zop não é tontata, vai te fuder. Vai, o tontata gigante. Canta o teu cu. O nariz é a prova da raça dele e os tontatas. Peraí, que eu nem peguei esse comentário. É que ele acha, ele tá dizendo que o Zop é um tontata gigante. Que parece normal porque o tontata é pequenininho. Ah, a nariz é a prova da raça dele, os tontatas aparecem em Dressrosa e são uma raça de pequenos homenzinhos. Em Elbaf existem os tontatas gigantes que são tamanhos de humanos normais. Mano, isso eu chamo de muita teoria da conspiração, velho. Não, isso eu chamo de vai tomar no cu, morgo. É o que eu chamo isso. Tá? Vai tomar no cu. Na sequência dos Piratas do Ruivo, temos o Ben Beckman, que foi interpretado pelo Laudo Liebenberg, desculpa, e dublado pelo Roberto Garcia. Já mata logo os outros dois, porque a tripulação do Ruivo fedeu e cheirou. Ninguém tem... Sim, exato. Mas o pai do Zop tá aí no meio, não tá? Ah, é o último. Sim. É, aí temos o Luke Rooks, que é o Tanla Morgan Kutu, nos Estados Unidos, que foi quem interpretou, e o Júnior Nanete aqui no Brasil. E o já reclamaram e reclamaram porque botaram no live action um negro e o Luke Hooks não é negro no anime. E eu só tenho uma informação pra você, querido ouvinte, que reclamou disso. Foda-se! Sim. Tá? E o Iasop, que foi interpretado pelo Steve Elmark nos Estados Unidos e dublado pela Alexa Morales? Alexa é homem. Olha, sabia não, desculpa. Alexa e também é uma inteligência artificial. E a minha acabou de piar aqui. Ah, que bosta, mas enfim. Esses três personagens do Bando do Ruivo, que é o Ben Beckman, o Luke Rooks e o Iasop, eles são personagens B total, cara. Tipo, aparece um ou dois segundinhos e acabou. Fim de papo. Foda-se. Né? Tá bom. Aí vem a interpretação do nosso querido rei dos piratas, o Goldie Roger. E não é Gold Roger, é Goldie Roger, que foi interpretado pelo... Eu realmente achava que ele não ia aparecer mais depois do primeiro episódio. Surpreendentemente, tá ele na segunda temporada, né? Fazendo... Então, é um flashback, né? É um flashback, né? Porque tem que falar que o Ace é filho dele, né? Então, lembrando que mesmo no mangá ou no anime, aparece direto flashbacks com o Roger aparecendo. Aham. Em Elbaf, então, puta que pariu. É, nessa parte eu ainda não cheguei. Aparece muita coisa do Roger em Elbaf, cara. Pra variar, né? Lá nos Estados Unidos foi interpretado por Michael Dorman e aqui no Brasil, dublado por Ricardo Rossato. Foi muito bem dublado. A voz dele combina muito com o Roger, cara. Muito, muito, muito mesmo. E a Sim. cena dele conversando com o Garth, falando do filho dele, é muito boa. Muito boa mesmo. Outro personagem que teve uma interpretação bem similar ao mangá e ao anime. Aí agora vamos falar da segunda melhor tripulação que tem no anime, que são os Piratas de Bug, comandados, obviamente, pelo maior capitão, mais perfeito ser humano da face da Terra, que é Buggy, o Palhaço Estrela. E tô falando de caracterização, porra, né? Então, o Bug, eu ainda vejo o Bug como uma versão do... O que eles fizeram no live action é como a versão do Joaquim Fênix do Coringa. Muito boa, cara. Mas o Bug... Antes de mais nada, vamos deixar claro uma coisa. Bug, o palhaço, é o personagem favorito do Oda. Ponto. Ele já deixou isso claro em tudo quanto é lugar que você queira ler a respeito disso. Bug, o palhaço... é o personagem favorito do Oda. E Jorge tá aqui para não me deixar mentir sozinho, porque eu já comentei isso com ele, inclusive na Nina Esfera. É o filho da puta azarado mais sortudo do mundo. Pois é. Se você levar em consideração, o Usopp, ele é baseado naquele conto de fadas do cara que é mentiroso. Pinóquio. Não, não é do Pinóquio, não. É outro. Aquele que... Barão de Munchausen. Do Pedro e o Lobo. Eu ia falar Pedro Malas Artes, mas não é nenhum desses. Eu ia falar Barão de Munchausen, que é o maior mentiroso do mundo. Inclusive, a gente já falou disso no Paranerdia, os maiores mentirosos do mundo. Só participou, inclusive. Pois é, mas a questão é... a base do Usopp é de Pedro e o Lobo, que é uma conto de fadas europeu, que o cara vivia dizendo que os lobos estavam chegando e quando realmente chegaram, não aconteceu. É verdade. No episódio dele, eles fazem essa alusão bem direta. Ele faz uma brincadeira, né? O autor brinca com essa, mescla essas coisas, que é um jeito bem legal de apresentar o personagem, pegar mais de uma referência para fazer a composição. Fica maneiro demais. Tá, mas vamos falar um negócio. Primeiro eu vou responder aqui um idiota. Tá? É, responde lá. Precisa vai. Dizer o que você achou do Bartô. Quando eu chegar no Bartô na lista de personagens, eu falo, tá? Escroto. Calma, neném. Esse foi o Jota, pra quem tá ouvindo só no podcast, tá? Vamos lá. Mas vamos voltar a falar de quem interessa, que é o Bug, o palhaço, tá? Que o Jeff Ward. Maluco, o cara é tão carismático quanto o Nhaque. Eu até diria que ele é mais carismático do que o Nhaque. Nossa senhora, como esse filho da puta é carismático. Pelo amor de Deus. E fica 3 vezes mais engraçado graças à dublagem do Fábio de Castro. Concorda, Jorge? Em gênero, número e grau. O que você achou do Bug, Rafael? Cara, eu adorei o personagem. Eu até me desapontei um pouco quando eu... Foi só até a parte que eu cheguei do desenho, né? Quando eu fui assistir o anime depois. Porque no live action tá muito mais legal. E você fica... Quando ele aparece de novo, né? Quando tá lá a cabeça dele no saco. E depois ele aparece de novo na segunda temporada. Tipo, é o personagem que eu quero... Eu quero sempre que ele apareça. Porque é muito divertido, cara. As piadas dele são ótimas. E ele aparece sempre. O dele é ótimo. Se você gostou... Jorge. Se você gostou das piadas que foram pro ar no seriado... Eu vou te mostrar, Rafael, está aqui nos links relacionados, os erros de gravação do Bug são muito mais engraçados do que ele que ele apareceu no seriado. Ah, isso deve ser incrível, cara, porque é bom demais. Agora, o que eu ia falar, imagina um personagem rabudo pra caralho e que tá sempre no lugar certo, na hora certa, e mesmo sendo muito mais fraco do que a maioria, ele se dá bem. Eu acho que ele estaria no lugar certo, mas na hora errada. Ao mesmo tempo que ele é muito sortudo, ele é o que eu falei, ele é o azarado mais sortudo do mundo. Pra quem tá acompanhando... O poder dele é a Barabara no Mi, que é a fruta dos pedaços. Ele literalmente se divide em pedaços. E levando o caso do que tem acontecido nos últimos episódios do anime e nos últimos capítulos do mangá, o Bug também se tornou um Yonko. E cara, eu tô... meu chute, tá? Yonko são os 4 imperadores do mar. São os 4 piratas mais fodas. O Ruivo é um deles... Atualmente, os 4 imperadores são o Ruivo, o Luffy, o Bug e o Barba Negra. Tá? É, então, isso tem a ver, atual. Tem algum paralelo com o lance do Triunvirato Romano e tal? Por aí, bem por aí. Mas só que acontece o quê? São as três, vamos dizer, poderes que controlam os mares. A Marinha, pelo lado do governo... Os Chichibukais ajudando a Marinha e os Yonkous comandando a parte dos piratas, entendeu? E o Exército Rebelde, o Exército Revolucionário por fora, mas é por fora, então foda-se. Mas aí, só pra viajar na maionese, seu Jorge, teve o Kabaji, que é o atirador de facas do bando do Luffy, feito pelo Zen Hugh Rock. Nos Estados Unidos e o Márcio Marconato no Brasil. E foda-se ele, que é um personagem C, não vale nem a pena. Agora, essa a gente precisa falar, que é Madame Dona Alvida, que é feita nos Estados Unidos pela Ilia Isorelis Paulino, ou eu diria Ilia Paulino. E no Brasil, feito pela Adriana Pissardini. Por favor, Jorge, esclareça para Rafael e nossos ouvintes por que é importante falar de Alvida. Então, porque a Alvida, no começo da história, ela é uma pirata gorda, mandona, que simplesmente manda em todo mundo através do medo. Porém, usando uma simpática clava. Exato. Tá mais pra Morningstar, mas isso não vem ao caso. Não, não é a Morningstar porque não tem corrente, é uma clava mesmo. É uma clava, uma clava com espinhos. E aí o que que acontece? Depois que ela toma uma bifa do Luffy e sai voando pra lá, ela acha e come a Subesube no Mi, que é a fruta do escorregadio. E graças a essa fruta do escorregadio, a personagem, ela deixa de ser gorda e se transforma em uma das personagens de melhor aparência que tem. E isso no live action fez com que a Elia e Sorelis Paulino emagrecesse pelo menos uns 20 quilos só pra continuar no elenco. Pra ser exato, 26 quilos. Não é Rafael, mais fácil ter feito um Ed Murphy ao contrário? Rafa, não, é que tá. Ela era gorda e ela se propôs. Não, não. E eu trocar. Era mais fácil ter feito só. Ed Murphy. Pega uma magra e não, mas é que tá. Aí é que tá. Não. Ela fez o papel dela gorda e ela só conseguiu esse papel porque ela disse que ela ia se propor a emagrecer para ficar na segunda temporada magra. Aí, Rafael, vai lá na equipe, rapidinho, sempre vai ficar como extra, foda-se. Olha a Álvida antes e depois no anime. Caramba, a atriz vai fazer isso? Ela já fez. Caramba. Agora, olha a transformação da atriz, que eu tô pondo agora no grupo. A transformação da atriz, ó. Nossa, é bem, bem impressionante, mano. Essa se dedicou pro papel, hein? Tá no nível fazendo o náufrago. É tipo o Christian Bale, quando ele fez aquele operário, que ele ficou magrelo. Sim, bacana. Também, verdade. Sim. Verdade. Mas vamos lá, seguindo. Aí, cara, fora os meus parabéns da dona Elia lá de conseguir emagrecer isso tudo que ela ficou, desculpa, mas eu vou ter que dizer de novo. A personalidade dela casou igualzinha a personalidade da Alvida no anime, né, não, Jorge? Sem dúvida alguma. Ficou perfeito. Essa cara tá chegando. Mano, é simplesmente outro personagem que também ficou extremamente sensacional como caracterização. Cara, eu adorei o jeito como lidaram com ela, porque ela fez aquela cena do escorrega na tábua, que tem no anime essa cena do escorrega na tábua. Aí a Nami, pra ganhar dela, jogou pimenta, fez o zap, joga lá uma pimenta nela, e bateu com a vareta dela na pimenta e fez o vidro espirrar, e no que ela espirrou, fugiu pra trás por causa do efeito da fruta dela, cara. Sensacional. Muito bom essa, muito bom. Sim. Mano. Aí na sequência a gente tem os piratas do gato preto, que justamente... Deixa eu concluir, cacete. Que é justamente o arco em que o Luffy e os Chapéus de Palha conseguem não só a adição do Usopp ao bando, mas também a chegada do Merry. E nós temos o gato preto em questão, que é o Kuro ou barra Clarador, que é justamente o mordomo da saia. Que foi Kaia. Uma Kaia, da desculpa. Saia. Da saia. Ele fica vestido de saia. Ele foi magistralmente interpretado pelo Alexander Maniates, que foi muito bom. Eu não achei magnífico, não. Eu achei chato. Mas o personagem é chato, velho. É, no anime, o trechinho do anime que tem, eu achei chato também. Entendi. É. E a voz aqui do Brasil? Peraí. Toma. Tu mereceu. Toma. Que saia justa, Jorge. Morro pra você. Beijo. Morgou. Depois a gente conversa. Temos outros dois personagens que são qualquer coisa, do mesmo jeito que da... Olá, cheguei muito na hora do anime. Chegou a Robin. Bem-vinda. Vocês que estão ouvindo... Puta que pariu. Vocês que estão ouvindo, não estão entendendo porra nenhuma. Sim, a Sara chegou agora. Ela devia estar aqui desde o começo. Mas ela chegou agora. Mas graças ao milagre da edição, vocês vão achar que estava. Teu cu! Eu não vou colocar ela desde o começo. Você quer editar pra mim, Rafael? Bruh. Jamais. Então vai tomar no cu. tá? É isso, gente. É a magia da Páscoa brasileira. É a magia da Páscoa brasileira. O povo faz tudo de última hora e você... Vamos lá. Dasham, a Bianca Otis... Nossa senhora, que sobrenome, velho. É Otsuizen. Otsuizen. E a voz aqui do Brasil é da Stephanie Custode. E o Butch, do Albert Pretorius. Que a voz aqui do Brasil é do César Emílio. É só isso que vale a citação, porque os dois dubladores brasileiros merecem. Tá bom. Eu chamaria ele de Bucha, não de Butch. Mas é porque eu acho ele um Bucha mesmo. Tá bom? É Butch, né? Ah, é. Ô, dona Sara, a senhora que chegou agora, pode ler, por favor, a lista de personagens dos Piratas de Arlong, por favor. É claro. Os Piratas do Arlong são compostos por Macklinger Belker, que interpreta o Arlong, e a voz brasileira dele é do Wellington Lima. Para. O Jandré Legault. Um de cada vez. Um da vez, bebê. Calma, neném. Tá, de novo então. O Arlong é outro daqueles de caracterização foda pra caralho. Sim, concordo. Cara. Foda. O tom da pele também. O nariz, né, tão característico. Assim, é como qualquer outro personagem de One Piece. A caracterização tá muito boa. Eu tô doido pra ver o Jinbe. Eu sei que a gente não vai ter o Jinbe no live action, porque eles vão parar antes. Mas eu tava doido pra ver o Jinbe, cara. Então, se eles resolverem fazer a Guerra dos Melhores no live action... Não vai. O Oda já falou que vai parar antes do time skip. Puta que pariu. O live action não vai conseguir ser tão longo por causa da idade dos atores, Jorge. Não, isso é, tem razão. Será que ele vai parar antes ou depois do Ace de churrasquinho? Então, mas a Guerra dos Melhores não, vem antes esse do rosquinha, Skip, pô. Esse rosquinha não. A gente não vai ter esse rosquinha. Não. Vamos ter esse outro que eu queria ver que não teve foi o Hachan. Eles não botaram. Porque o Hachan demandava CGI, né? Demandava mais custo, né? Porra, é foda, né? Eu queria ter visto Hachan ver esse menino. Ele ia matar assim um baiano, né, menino? Oxi! Né? Mas já que eles não vão fazer pós-time skip. Fazer o Hachan é a mesma coisa que você fazer o resto da Ilha dos Homens-Peixe. É, tá bom. Agora, falando no nariz do Arlong, tem uma cena de erro de gravação do Baratier, que tem uma cena que o Arlong tá sacaneando os fregueses do Baratier, né? Aí ele grita na cara de um dos fregueses, e o freguês tem um cabelo peruca encaracolado que gruda no nariz do Arlong. Peraí, meu nariz agarrou aqui. Peraí, não. Peraí, rapidinho. Desculpa, foi mal. Quem vem depois do Arlong? Sara. O próximo é o Kurobe, interpretado pelo Jandré Leroux. E aqui no Brasil, dublado pelo Zeca Rodrigues. Kurobe, cara, quem não lembra, é o Karateka. Isso. Primeiro não. Karate dos Homens-Peixes. Com certeza vocês já falaram isso durante a live até o momento, mas eu gosto que até o detalhe mais bobo eles mantêm na caracterização, tipo a chuquinha do Kurobe. Sim. As anteninhas pra cima. Por mais sim. Idiota que seja, eles mantêm essas coisas, eu acho muito legal. Sim. E pra terminar, a tripulação do Arlong. E pra fechar, tem o Tio, interpretado pelo Lane Barry Simons, e aqui no Brasil, interpretado, dublado pelo Alfredo Rolo. Eu vou corrigir. É Alfredo Vegeta, seus vermes malditos, Rolo. Exatamente. Ah, tá. Agora, o Tio, quem não lembra, é o Beiçudo, é o Beisola, né? É o Beissa, né? Não, cara, e tem umas fotos dele muito boas que parece aquelas mulheres que fez uns botox muito errado, que acha que tá muito bonito. E fica chorando, eu tô lindão. Tá bom. E aí, já pra segunda temporada, tivemos os piratas Bliking, Blim Blim, né? O Bling Bling, que é a galera do Apple. Foi feita nos Estados Unidos pelo Robert Colette. e no Brasil o Júnior Nanete. Sim, o Júnior Nanete aparece mais vezes, é porque ele fez poucos personagens. Vamos falar de novo de caracterização. Puta que pariu a maquiagem de metal que botaram na boca do Apple. Nossa, ficou sensacional, foda, mano. Velho. Só pra vocês saberem, 6 horas de trabalho cada vez que o filho da puta tem que botar aquela maquiagem, tá? Sim. O que, que tu achou do Apple, o Dourado? Olha, Dourado? Eu fiquei um pouco incomodado no começo, quando ele aparece a primeira vez, que eu fiquei tentando entender o que tinha de errado com esse cara. Até eu me ligar o que é. Eu levei um tempo, a cabeça demorou para processar a informação visual, né? E eu, assim, o que eu achei é que o cara tem uma pele tão lisinha, tem uma pele tão macia, e aí aquele negócio metálico com metal tão lisinho também, mas aquilo ficou, assim, não vou falar que ficou bonito, eu acho que a intenção não era ficar bonito, mas não ficou tão incômodo como deveria sugerir uma mandíbula de... Olha, o pessoal do He-Man tem um desafio aí, hein, pra fazer o mandíbula. Sabia que ele ia falar. No variar, tem que equilibrar, né? Ali. Uma curiosidade do Apple, o personagem, ele no live action já tinha a mandíbula antes de comer a fruta. Que a fruta dele, sim. Rafael, não sei se você lembra de ter visto isso no live action que eles falaram, a fruta do Apple é a Baku Baku no Mi. A fruta da comilança. Deixa eu perguntar uma coisa então, peraí. Quando a moça bonita lá dos braços mágicos dá a fruta pra ele, ele pergunta, né? Ela fala que não dá pra saber o que é e ela dá um sorrisinho. Eu achei naquele momento que ela sabia exatamente o que era e seria uma coisa meio óbvia. Isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar, como se fosse uma... Mas no final das contas, não, né? Então as frutas não causam... Não, olha que eu não duvido que a Robin já tivesse o conhecimento do que a Baku Baku no Mi faz. Eu não duvido. Mas aí ele não tinha ele não tinha boca de metal no anime antes de comer a fruta. É porque no anime não mostra ele comendo a fruta, já mostra ele com a fruta em efeito. Então, no anime, dá a entender que aquela bocarra de metal foi efeito da fruta. De tanto Entendi. Metal que ele comeu. É, porque quando ele aparece comendo pra caramba com a boca de metal e não explicam nada, a gente, eu aqui, o Henrique assistindo, a gente ficou deduzindo da gente. O que será? Porque gosta muito de comer... Que, gastou a mandíbula de tanto comer, sei lá, alguma coisa assim. É por aí, inclusive, no live action, a minha dúvida é se isso não atrapalhou o paladar, né? Mas a língua é de verdade. A língua é de verdade, é só a mandíbula que é de... É tipo se tivesse botado uma prótese. Só uma prótese de rádio. Deve ter ficado confortável pra fazer a barba, pelo menos. Né? Ele passa o esmeril. Quase isso. Uma coisa que eu adoro no Oda é que ele consegue pegar um conceito merda e transformar num poder foda pra caralho. É o caso do Apple. Que é a fruta do comilança. Ou seja, o que, que a fruta do comilança faz? Permite a ele comer qualquer coisa. É aí, foda-se. Mas até aí, ó, o pai do marinheiro lá do cabelinho esquisito também tinha essa mandíbula de metal, não tinha? Não, ele era só uma queixada, tipo mandíbula mesmo, tá? Dava pra ver a boca dele por baixo da queixada. Mas algo me diz que pode ser o Botox desse lugar, hein? Pode ser. Não, pela piada a gente pode dizer que é. Pela piada é, tá? Mas aí é que tá. Só que aí não é só isso. Tudo que ele come, ele pode se transformar naquilo ou fazer do corpo dele uma fábrica e transformar coisas que ele comeu. É por isso que ele fez aqueles soldados monstros. Mas ele sempre devolve pela boca mesmo, né? Sim, é sempre pelo amor de Deus. É sempre pela... Não vai por... Eu cheguei a ficar preocupado um pouco por onde que o pessoal estava saindo. A entrada e a saída é a mesma via, pelo amor de Deus. Não. Exato. E aí, dois personagens que são da tripulação do Apple, que no anime tiveram um pouquinho mais de destaque, no live action basicamente só ficaram de figurantes, que é o Chess, o arqueiro, interpretado pelo Mark Penrill, e dublado pelo Alex Minei aqui no Brasil, e o Kuromaribo, feito nos Estados Unidos pelo Anton Dave Jaffa, e no Brasil, dublado pelo Matheus Bernardes. Esses dois só ficaram de puxa-saco do Apple, não fizeram mais porra nenhuma que presta. Não, eu concordo, tô concordando com você. Só serviram pra estar tipo o chaveirinho puxa-saco, que nem os do Kuro. Mesmo a cena de luta entre esses dois e o Zoro e o Chopão não foi nada demais, né? É, eu ia falar isso, são os dois da luta lá no castelo, né? É, mas uma luta meio chumbrega mesmo. Porra, muito chumbrega. É. Aí a gente tem aqui os participantes da Baroque Works. Primeiro, vamos explicar para o senhor Rafael Dourado o que é a Baroque Works. No caso, você deve ter visto no Live Action que tem uma organização do mal, uma organização maligna de seres criminosa. É o Clube do Bolinha. Que é a Baroque Works controlada pelo Crocodile, que a gente falou lá em cima nos Shichibukais, tá? O Crocodile é o Zero, é o Mr. Zero, porque todos os membros... Ah, tem uma pergunta, vai. Tem uma coisa né, nesses personagens específicos que eu fiquei assim, muito impressionado pelo impacto legal que isso causou, que é quando eles se apresentavam e o cartãozinho deles vinha pra tela, e aí o cartãozinho estourava na tela. E algumas vezes... esse grafismo do cartãozinho com o nome deles vindo para a tela estourava, o personagem com quem eles estavam interagindo desviava. Então era só um... quebra da quarta parede. Aconteceu algumas vezes assim, por muito maneiro, porque de repente o negócio estoura, você começa só com uma animação, de repente você tava vendo um personagem desviando a cabeça do estouro do cartãozinho. E, eu sei que a gente vai falar mais para frente, mas só para citar... o Homem Bolinhas do Batman tava lá, né? Homem Bolinhas do Batman... Aí o que que acontece? Na Baroque Works, todos os homens são codinomeados com números e todas as mulheres são codinomeadas com dias da semana ou feriados. Aí é o caso do Galdino, também conhecido como Mr. Tree, que é... Mano, puta que pariu, o cara é o melhor ator da segunda temporada. O Davi Dastmalchian mandou bem pra caralho, mano. Muito. Mas também vamos e convenhamos que a dublagem do Francisco Beja ajudou? Sim, com certeza. Não, você falou errado. É Francisco Rioga de Cisne Bretas. Obrigado. Sim. Cara, inclusive, temos episódio de entrevista com ele no Anime Sphere. Tá bom, jabá. Já fez jabá, obrigado, posso continuar, não quero dizer. O que eu achei uma sacada de gênio, porque no anime não é assim, mas no live action ele é branco cera. A cara dele é toda branca cera. É albino, filha da puta. No anime não é. É cor de pele caucasiana, normal. Na cara. Na verdade, ela é um pouco mais... No live action, eles pegam a cor da pele e transformam num bagulho mais pálido, mas é bem sutil. Mas ele tem ficado com a cara branca e depois pra aquela cena dele fazer vários bonecos dele mesmo, funcionou muito bem, mas muito. Eu vou falar um cara entre nós aqui, me dá um pouquinho de asco, porque ele tava fazendo brotar do próprio corpo uma gosma branca. Ai, que delícia! É cera! É cera de vela, neném! É a Dorodoronia, fruta da cera de vela. Você neném. Já viu aquele meme do pessoal que na Rússia trocou o vermelho sangue da animação pra branco? E o efeito visual? Então, eu tive um pouquinho desse incômodo naquele meme. Dito isso, é maneiro demais. Cara, o trejeito dele de artista, que no anime ele tem esse trejeito também, mas no live action ficou muito melhor, cara. Nossa, ficou muito melhor. O que você achou do Galdino, Sara? Cara, eu gostei. Assim, como eu falei, até o visual mais doido tá sendo respeitado e a interpretação dele do Mr. Tree tá ótimo. Uma curiosidade. Não. Aí é que tá a curiosidade. Não é peruca, é o cabelo dele. Pois é, mas o penteado que fizeram com o número 3. Tudo bem que é um penteado andrajoso. É um penteado andrajoso, mas não é peruca. Ele deixou o cabelo crescer pra fazer aquele topete 3. O atual trabalho mais bem pago de Hollywood é ser cabeleireiro e peruqueiro dessa série. Cara, ficou muito. Não duvido. Muito bem. Aí a companheira do Mr. Tree é a Marianne, também conhecida como Miss Golden Week, feita lá nos Estados Unidos pela Sofia N. Caruso. E no Brasil, dublada pela Isabela Guarnieri. Neta do Tata Guarnieri, claro. Eu gostei do jeito que fizeram ela uma porra de uma psicopata. Assim, minha opinião, pegaram uma atriz velha demais pra essa personagem. Aí é que tá, tudo bem, concordo, não discordo. Mas a gente discorda e... Mas no anime, também... ela é muito novinha pra botar uma criança daquela idade, cara. Não ia ser bom. Não ia. Você acha que então foi uma decisão de roteiro pra que ela parecesse ter mais idade do que tem no anime ou no mangá? Porque, venhamos e convenhamos, a bizarrice dela tá ali, não tá? Tá, e a atuação tá muito boa. Ela tendo ou não tendo a idade que aparenta no anime, a bizarrice dela tá ali. É que assim, no mangá e no anime, o caso da Miss Golden Week, ela é mais como uma criança carente que nunca teve com quem brincar. Já no caso do live action, mano, aquilo ali foi uma questão de uma pessoa completamente desequilibrada, velho. Eu acho que tem duas questões aí. Primeiro, a dificuldade de você ter uma criança pra poder entregar o que a personagem precisava, o nível de psicopatia que a personagem precisava passar. E talvez porque é um personagem pra gerar muito algo muito ruim do público. E talvez seja difícil fazer isso com uma criança mais novinha, né? É que assim, a gente tem que parar pra pensar que isso ser utilizado no Brasil nas novelas, uma criança, né? É psicopata, uma criança malvada, é normal, aqui a gente tá acostumado. Só que você não vê tanto isso fora, né? Sim. E quando é usado, a criança precisa ter toda uma preparação. Depois de um tempo a criança também some um pouco da mídia. Então eu acho uma decisão boa. Também achei. É, eu acho que o público teria dificuldade de ter a raiva que a gente precisa ter. Se fosse uma mais criancinha, a gente teria falar, ai, que bonitinha, criancinha, tá fazendo os desenhos, olha que belezinha e tal. E ela sendo mais velha, a gente pode falar, olha que filha da... Exatamente a ideia que a gente tem, olha que filha da puta. Muito bem. Temos o Jam, Mr. Five. Você sabia que o nome dele era Jam? Eu tive que pesquisar, tá? É, eu não sabia, não. Inclusive, é o Sr. Catota, né? É o interpretado Sr. Explosivo. O Sr. Camus Johnson, que foi quem interpretou o Jam, e foi dublado pelo Thiago Zambrano. Que poderzinho, filha da puta, transformar Catota em bomba. É basicamente o que... Dá a entender que ele podia fazer isso com qualquer outro fluido, né? Não, dá pra fazer, ele pode fazer isso com... Ele faz com sangue também, né? Não, ele pode fazer isso com qualquer parte do corpo. Ele, inclusive, na pistola, ele sopra, ele joga, vamos dizer, ele joga saliva, né? Ele joga uma cusparada na pistola. Ele não é cusparada, velho. É sopro, eu sei, mas é... Vou falar que é uma cuspida na... Vocês já imaginaram o que deve ser usar o banheiro depois dele? Não. E a companheira do Mr. Five, que é a Nikita, sim, eu pesquisei o nome da filha da puta. Eu também não sabia o nome da Miss Valentine. Que é a Miss Valentine, que é a Zazara Jaslyn, nos Estados Unidos. E a Bianca Alencar no Brasil. A Zazara ficou perfeita, né, de Miss Valentine. Ela tá igualzinha a Miss Valentine dos quadros do anime. Perfeita. Muito boa mesmo. E a fruta Alice dela... Alice Silverstone, ela me lembrava. Você sabe qual é a fruta dela, Rafael? Uma fruta de Beverly Hills. É a Kilo Kilo no Mi. Ela pode pegar o peso dela e deixar tão leve quanto uma pena ou até 120 toneladas. Muito foda. Isso ela explica legal até, que ela sai voando e salta pesada na cara da galera. Nerdmaster, não bastasse o Morgo tá mandando os comentários aqui na live, ele me mandou no particular pra eu ter como ler pra vocês. Falou que Galdino, que é brasileiro, ceramista famoso, poeta de cordel, que é basicamente brasileiro. O personagem Mr. Tree, o nome dele, Galdino, é baseado num ceramista brasileiro de verdade. Isso sim. Aí pois ele começa, minhas piadas estão ficando pra trás, lá ele, foda-se. Né? E aí, pra acabar com a galera aqui da Baroque Works, tivemos o Mr. Nine, que é aquele maluco da coroa, parceiro da Miss Wednesday, que a gente não falou da Miss Wednesday ainda, porque eu guardei ela pra parte de Alabasta, que é onde ela merece estar. Personagem detestável, o ator que fez isso mandou muito bem, ficou, nossa, nojento. Não, o Daniel Lesker tá muito bem caracterizado. Ele conseguiu ficar mais asqueroso que o cara da catota do nariz. Sim. Verdade, que é dublado aqui no Brasil pelo Diego Marques. O Mr. Nine foi muito bem interpretado pelo Daniel Lasker, ficou muito bom mesmo, tá? Ficou mesmo. Eu trouxe da primeira temporada do Restaurante Bratier só um personagem, porque é só o que importa também. Desculpa os outros, são ótimos personagens, mas o único que interessa é Jeff. É o Zef. Chefe Zef, o Perna Vermelha. Interpretado fantasticamente pelo Craig Fairbrass e maravilhosamente dublado pelo Carlos Silveira. E, de novo, caracterização puta que me pariu. Poucos personagens na ficção levaram o termo autofagia tão a sério. Né? Isso é verdade. E no anime e no mangá é pior. Tá? Não sei é que é possível ser pior, mas porra, até amenizaram pro live action, mas tá bom, né? Se ele for pior, eu tô imaginando que além do pernil, ele pode ter querendo comer também salsicha, mas aí vamos lá, né? Ai, que delícia! Calma aí. Não, aí não chega a esse tanto, mas é que a cena em questão de quando mostra, na verdade... No anime e no mangá, eles mostram a cena do Zef deixando a comida pro Sanji, que o Sanji acaba morrendo de fome, e na época o Sanji era criança. Você não vai deixar uma criança morrer de fome. Então, ele comeu a própria perna pra sobreviver. Uhum. Aí, beleza. Jorge, leia sobre Little Garden. A parte do Little Garden foi uma que eu realmente fiquei impressionado como eles conseguiram com um pouquinho só de CG e um pouco de jogo de câmera, eles transformaram os atores nos gigantes de Elbaf, que é o Brog, o Ogro Vermelho, interpretado pelo Brendan Murray e dublado pelo nosso querido Mauro Ramos Pumba. Mauro Ramos Pumba Jimbe. Link para a entrevista dele aqui no Paranerdia, por favor. Obrigado, Alto Jabá. Exato, vamos ver o Nerdmaster zerando a vida. E aqui o Dory, que é o Ogro Azul, bem interpretado pelo Werner Quetzer e dublado pelo JV Fiore aqui no Brasil. É questão cara, pessoal. Cara, e que maquiagem, hein? Que maquiagem. Maravilhosa. Mas, cara, é questão pessoal, tá? Eu achei o Brog mais bacana que o Dory. Mas é só gosto pessoal. Os dois personagens estão excelentes. Mas eu achei o Brog um cara mais bacana do que o Dory. Mas então, de novo. Até porque ele tá ali contador de histórias, ele tá num esquema. Assim, e porque é o Mauro Ramos? A voz, a voz pesa. E porque é o Mauro Ramos? Foda-se. Porra. Nada contra o Fiore. Mas, porra, o Mauro Ramos é o Mauro Ramos, caralho. Mauro Ramos é foda, velho. Já que ele não vai fazer o gibê no live action, porque não vai chegar na parte do gibê na porra do live action, dá pelo menos o Brog pra ele. Aliás, isso é uma curiosidade, que quando o Glauco escalou o Mauro Ramos pro Brog, ele não tinha pensado no gibê. Porque o Jimbe não estava nem perto de aparecer ainda. Aí quando chegou o Jimbe e falou, caralho, uma porra, o Jimbe combina muito com o Mauro Ramos. Eu vou botar ele já é o Brog. E o Brog vai aparecer depois de novo. Ah, sabe que mais? Foda-se. Ô Mauro, tu é o Jimbe também. Ah, tá bom, foda-se. Tá legal. Tá bom, maneiro, show. Bom, ficou muito bom. Tirando a ida de Little Garden, a gente já vai direto pro reino de Drum, que é consequência. Nós temos basicamente os três principais personagens da história, porque o resto é tudo figurante. Tem alguns a gente já falou ali em cima, né? Como o Toninho no Chopper e a galera do Opel, né? É, o caso do Chopper é porque ele é um chapéu de palha e o pessoal do Opel. A gente tem a Doutora Kureha, a Doctorine, interpretada pela Kate Segal. E vamos deixar uma coisa bem clara, ela não parece ter 129 anos. Mas parece ser uma bruxa. E aqui no Brasil, a voz da Karen Ramalho. E nada contra, a Kate Segal mandou bem pra caralho na Kureha, mas eu queria ter visto a Jamie Lee Curtis, cara. Tá brincando que é Kate Segal. A Jamie Lee Curtis foi... Eu não tinha percebido que era do Married with Children, cara, por causa do cabelo branco. Agora que você falou que eu tô vendo aqui na pauta. É. Eu não tinha percebido que era ela. Então, teve uma puta de uma campanha, porque a Jamie Lee Curtis queria interpretar a Kureha, só que não rolou. Por causa a agenda dos... dela não deixou. A agenda dela não deixou. Sacanagem. Falaram que é que ela tá fazendo uma outra obra num outro lugar aí e não bateu. Aham. Ela, depois que saiu a segunda temporada e ela viu o trabalho da Kate, ela mandou um tweet cumprimentando a Kate, agradecendo por ela ter feito a melhor cover de James Nicante. Aí ela já viu. Ela sacaneou muito, mas ao mesmo tempo ela homenageou. Iam economizar no cabelo, né? Porque Kate Lee Curtis tá com cabelo branco já, normal. Já, né? Sim. Caramba, é a voz da... Vou ter que ver no voz original, a voz da Lila, cara. Que mais? Tem o Dr. Hiriluke, que foi interpretado pelo Mark Harelick nos Estados Unidos. E aqui no Brasil tem a voz do Carlos Frieza Campanile. É isso aí. Vocês lembram de alguma coisa que esse ator fez? É porque ele também me parecia familiar, mas eu não consegui lembrar da onde. Também, que carisma, hein? Tanto do ator quanto da voz no Brasil. Você compra a ideia do cara, é maneiro demais. E a história dele é triste para caralho. Meu Deus do céu. Tudo que o cara queria era ir no Parque Japonês do Ibirapuera ver uma cerejeira. Pelo que eu tô vendo aqui, ele fez o personagem Liam Reynolds no filme Acima de Qualquer... Na série de TV Acima de Qualquer Suspeita. Ele fez o Richard no The Morning Show. E o Deus do Preacher. Foi do The Morning Show. Ele também fez Mentalist, Unbreakable, Prison Break. Tem coisa pra caralho dele. Ah, ele faz The Big Bang Theory também. Também. Ele é um dos reitores lá da... Sim, é o reitor chato. É o primeiro reitor mais velho. O reitor que pega no pé do que manda o Sheldon embora. O Sheldon, isso. Que depois então, dá um cato na mão dele. A caracterização do Hiriluke ficou um bagulho absurdo, velho. Cara, conseguiram fazer aquele cabelo de cruz no Hiriluke, foda. Caralho, maluco. Não, senhor, pelo amor de Deus. E a cena da autoexplosão. Sim. Porra, maluco, cara, eu chorei nessa hora. Nossa senhora. O que tu achou da Kureha e do Hiriluke, Sara? Cara, eu gostei bastante dos dois. Tanto pela forma que foi uma amiga da Curtis, né, que tá fazendo ela, e o Hiriluke maravilhoso. Ele passou aquele sentimento todo necessário pra toda situação do Chopper. Então, eu gostei deles, dos dois. Ficaram muito bons pra mim. Eu só não falo que o Hiriluke é o melhor pai que o Chopper já teve, porque tem o Zoro. Sim. Olha o Morgo dizendo que quer o Adam Sandler para Kizaru. Tá, eu até... te dou razão, só que não vai ter, porque não vai chegar a tempo. Não vai ter. O live action não vai chegar na parte dos almirantes. Não pode chegar na guerra dos melhores. Não vai. Mas vamos lá. Eles já definiram onde é que a história vai acabar no iPad? Não, ele ainda não definiu, mas ele falou que não vai pegar o mangá todo. Que não vai até o time skip. Vai ser antes do time skip. Ele vai dar um final na série que é satisfatório para a série, independente do que tá rolando no mangá? Tá me perguntando uma coisa que eu não sei. Viu, Rafael? Eu acredito que eles não vão finalizar o live action. Eles vão parar antes do time skip, por algum motivo, talvez por um custo ser muito alto. Eu acho que o custo não é muito alto. Eu acho que é por conta realmente da idade dos atores, pra não ficar tão distante. E eu vou te falar um negócio, Jorge. Corremos o risco do live action ser finalizado sim, apesar de não pegar toda a parte depois do time skip, porque o Oda tá acabando com a porra do One Piece no mangá. O mangá tá acabando já. Eu sei. Com 3, 4 anos já. Ele acaba. Falta 40 e anos. Né? E 3, 4 anos pra produção de TV é mais 2 temporadas. Pois é. Então... Como o Oda está editando por conta o que vai sair fora, né? Isso. É, como o Oda já falou, e todo mundo sabe disso, menos o Rafael, o Oda já falou que já sabe o final do One Piece, que ele já tem traçado o final do One Piece. Nerdmaster. Ele, calma. Os assistentes dele e a criança que morreu de câncer. O R.R. Martin no Game of Thrones solta esse caô. O Jorge Lucas... Para. Não. Tem uma grande diferença entre esses dois filhos da puta e o Oda Sensei. No Oda Sensei eu acredito. Sim. Tá? Você é ingênuo. Tanto eu acredito que o Jorge contou essa história e você não percebeu. Teve o caso do menino com câncer que ele ia morrer antes do One Piece acabar, e o Oda foi lá no garoto e contou o final do One Piece pra ele. Então ele sabe o final, porque não tem como ele contar sem saber. Tem, ele pode ter inventado alguma coisa na hora pra deixar a criança e morrer feliz. E pronto, porque esse ninguém vai saber. Esse o garoto não tá mais aí pra comprovar que foi a mesma coisa que ele falou. Foda-se, tá bom. Seguindo, termina lá o Jorge. E por fim, do Reino de Drum, temos o Dalton, que foi interpretado... Nossa, o ator Tai Keog, que foi quem interpretou o Dalton nos Estados Unidos, mano, ele mandou bem pra cacete, velho. Muito, muito. E, coitado, sofreu maquiagem pra fazer aquele bisão dele. Esse é o lobisomem, sim, né? Sim. É o bisão, é um bisão. É um bisão. Aquilo ficou bonito demais, cara. E o Rodrigo Araújo, a voz aqui do Brasil. Sim. E no Reino de Alabasta, que ainda não apareceu, mas dois personagens de lá já apareceram, por isso que a gente tá falando, que a Nefertari Vivi, também conhecida nesta temporada como Miss Wednesday, que sim, é feita pela Shalitra Chandran, lá nos Estados Unidos. Ou melhor dizendo, desculpa, eu falei errado o nome dela, é Charitra Chandran, lá dos Estados Unidos. Concordo. E dublado maravilhosamente pela Fernanda Bular aqui no Brasil. Vão lá, polêmica. Ai, botaram a Vivi negra, ela não é negra no anime. Foda-se. Ô, Nerdmaster, posso dizer uma coisa? Você pode dizer até duas, meu amor. Faz até mais sentido a Vivi ser negra do que ser branca, porque Alabasta é um fucking deserto. Alabasta é baseada no deserto do Saara, na África. Africanos são brancos? Filha de uma puta. Não, né? O que eu senti na personagem dela... Nossa, eu tinha interpretado ela mais como árabe do que como negra, mas enfim... É árabe, é mais ou menos árabe. É na ideia da árabe, mas é africano, porra. É. O que eu tinha sentido é que na personalidade, quando a gente ainda acha que ela é da Barak World, né, quando ela aparece lá com o carinha da coroa e tal, ela é hiperagressiva, tudo bem, ela tava de espiã, né, tava interpretando. Mas a mudança de chave dela, quando ela passa a ser ajudada, ela fica... Tipo, ela vira princesa mesmo, né? Hiperfrágil. Mas ela isso é... Me incomodou um pouco, porque ela é muito fodona quando ela aparece, quando ela é apresentada. Agora... Ela consegue se soltar, ela era uma ameaça o tempo todo. Agora depois eu vou contar um negócio aqui, ó. Melhor cena da Vivi, e eu quero a opinião de Sarsara a respeito desta cena. Opa. Vivi dançando a dança do ventre pra hipnotizar o Luffy. Ai, a cabeça... muito boa, mas a cabeça do Luffy assim, tá, e aí, cadê a comida? Mas ficou muito boa, velho. Cara, aquela jogada... maravilhosa. Aquela jogada de bunda de dança do ventre dela, maluco. Ah, papai! Caiu lá em casa. Aquilo, não, é um, não. Aquilo é um super poder ou é só porque é bonito de ver mesmo? Acho não, é, ela tem na mão dela, que não ficou muito claro, mas ela tem na mão dela dois frascos de perfume hipnótico. Então o que está hipnotizando o Luffy é a fragrância do perfume. E a bunda dela também rebolando, que venhamos e convenhamos, que aquela bunda rebolando hipnotiza qualquer um. Se ela tivesse feito isso com o Sanji, tinha dado mais certo do que fazer com o Luffy. Pô, o Sanji não precisava nem do perfume. O Sanji não precisava nem do perfume, realmente. É inquestionável. Agora, eu tenho uma outra dúvida, aproveitando que a gente tá falando. Vou até entrar um pouquinho no próximo personagem, que era o Mr. O tutor 8. Dela. O Mr. Nine. O tutor dela, o cara do cabelão que tem metralhadora no cabelo. Engana o Mr. H. A gente vai falar, é o próximo, o Mr. H, né? A minha dúvida é, a metralhadora no cabelo, ele também era, tinha comido a fruta ou é só um dispositivo? Não, dispositivo e tá no anime. É dispositivo, tanto que ele tem que puxar a gravata pra poder abrir na peruca. Não é fruta, não. Sim. E o Igaran, ele é basicamente o braço direito do Nevertari Cobra, que é o pai da Vivi e rei do reino de Alabasta. Vamos falar a verdade? É um mordomo. Não, ele não é mordomo. Ah, é tipo um Alfred do Batman, assim. É um criado. Ele é equivalente à mão direita do rei de Westeros. Tá bom. Lá nos Estados Unidos foi o seu Yonda Thomas. Muito bem. Negro também, foda-se. Tá, eu sei que eu deixei claro isso. E Charles Dalla, aqui no Brasil. O Yonda é muito... quando ele tá fazendo o papel de prefeito de Whiskey Peak, que ele tem que ser bonzinho, ele é muito adorável. Eu gostei muito dele como prefeito. Se eu já não soubesse que ele era um filho da puta, eu ia adorar ele mais ainda. E ele me enganou direitinho. É porque você não conhecia, né? Essa é a vantagem de ser o Rafael, que ele não conhece, né? Muito bem. Fui passado pra trás todas as vezes possíveis, mano. Né? Eu não quero, eu vou continuar a lista que aqui só tá faltando dois personagens, mas eu quero chamar a atenção de um, é que eu não botei porque o cara só apareceu uma cena. Então, porra, desculpa, mas não botei. O Brook, no flashback da Laboon, tá? Porra! Ai, o Brook é negro! Foda-se! É o cara que cantava com a baleia? É. Sim. E cara... Vocês viram que foi o... Peraí, deixa eu xingar aqui mais um pouquinho, né? Sim. Deixa eu soltar meus cachorros. Termina. O Brook tem Black Power! Você já viu branco de Black Power? Já, no anime, porque o Brook é branco. Mas caralho, não faz sentido branco de Black Power! É óbvio que o Brook tinha que ser negro, aquele cabelão Black Power só dá pra pôr a cabeça do negro! Filho de uma muito puta! Ele no live action. Ainda mais dublado pelo Guilherme Briggs, né, bebê? Eu vou concordar com a sua indignação, mas eu vou fazer apenas um adendo. Um adendo. Não faz o menor sentido, não é um argumento pra defender nada nessa série. Tá, porque nada faz sentido nessa série. Tá bom. Você ganhou um ponto. Tá bom, te dou um ponto. Você queria um ponto? Então toma um ponto pra você. Tá bom. Obrigado. Muito bem. Aí, Sareta, quem apareceu do Exército Revolucionário? Quem apareceu foi Mook the Dragon, que é... Agora só um minutinho. O Rafael. Pois não. Pai do Luffy. Ah, tá. Porque, olha lá, qual é o nome do Luffy? Agora eu entendi. Qual é o nome do Luffy? Mook the Luffy, tá bom. Qual é o nome do Garp? Monkey the Dragon. Monkey the Garp. Peraí, mas onde que ele aparece? Em Logtown, é o cara encapuzado que impede o Smoker de sentar a porrada no Luffy. Ah, foi ele então. Ele aparece tanto no anime quanto no mangá. Inclusive, ele aparece mais no live action do que no anime e no mangá. É, no live action a participação dele é maior. Mas aí, quem fez nos Estados Unidos, Sarah? Foi o Rigo Sanches e dublado no Brasil pelo Arthur Machado. Cara, ficou foda. Tá dúbio ainda a história de que ele tem uma fruta. Até hoje, o Oda diz que ele não tem fruta, mas reza a pouca miúda de que o Dragon tem uma fruta lendária, Paramécia ou Zoan. Não sabemos. Não estamos. Ele é o filho do cara legal, do cara legal que não é legal da Marinha, né? Sim, ele é o ele é filho. Olha que família de filhas da puta. O avô é vice-almirante da Marinha. O pai é o chefe do Exército Revolucionário. Ele é literalmente o líder supremo. É o Exército Revolucionário. E o neto é um pirata que quer ser o rei dos piratas. Ou seja, cada um no seu quadrado. E a família Desmotismo nesse mundo, vou te falar, viu? Pois é. E Jorge? Olha lá, Jorge Fônio, quem vai ler esse? Não, quem vai ler sou eu. Na equipe do Bartô Clube, Clube do Bartô, foi o aparecimento, o cara que mais me surpreendeu no live action, segunda temporada, que é o Bartolomeu. Quando ele apareceu, Logtown, né? Foi retcon. Porque ele não tinha aparecido no anime nessa época, mas depois, quando o personagem apareceu lá pra frente em Dez Rosa, ele contou que ele estava lá nessa época do Luffy indo brincar no cadafalso do Gold Roger, tá? Então, o Bartô aparecer nessa parte do live action, pra mim foi perfeito, porque, conforme o Oda já falou, a gente não vai ter Dez Rosa no live action. Então foi bom o Bartô já ter aparecido. Lá nos Estados Unidos, quem fez foi o Nahum Hughes. E no Brasil é o Marco Aurélio Campos, que é o Bartô no anime também. E outra vez, puta que pariu, caracterização bem feita do caralho. Jorge. Sim, e outra coisa, quando apresentaram o Bartolomeu de fato e de direito no anime e no mangá, eles precisaram fazer um flashback. Com a aparição do Bartô agora... Foi um retcon, né? Então, apresentando o Bartô agora, eles não vão precisar fazer um flashback. Ô, Calopsita! Calopsita! É, Calopsita. Ai, cara. E olha só, não, ficou bem claro da maneira como eles colocaram na série, ficou bem claro que esse personagem vai ter relevância depois. Então, mesmo eu que não, né, não... Eles não iam dar tanto destaque assim pro ladrão trapaceiro pouco habilidoso, se não fosse pra trazer ele depois. E eu até achei que eles deram uma diminuída no papel, porque aquela maquiagem deve dar um trabalho do cão pra fazer. Aí é que tá, não diminuíram, aumentaram, porque ele não tinha aparecido nessa parte do anime. Então foi pra justificar o trabalho da maquiagem, vamos usar mais. Agora olha só, Jorge, sua opinião. Ele não tá com a fruta ainda. É. Não mostrou não tá... nenhuma vez uma barreira. Então ele não fez barreira. Então ele não tá com a fruta ainda. É porque assim, eu acredito que ele só vai mostrar a fruta depois do time skip, cara. Também acho. Ele come, ele vai arrumar esse... a fruta depois. Eu acho que a única coisa que eles vão mostrar agora, talvez, é quando eles chegaram naquela cidade e o Luffy acabou com o Bartô na base de um único murro. Sim. O perfil do personagem, como ele é apresentado aqui, ele é muito hesitante. É um personagem muito tapado pra ter superpoder, né? Nesse contexto que todo mundo sabe o que faz e tal, todo mundo que tem a fruta é sempre muito fodão e tal. Ele é muito hesitante, né? E tem uma boa razão pra isso, porque a fruta dele é a Bare no Mi, a fruta da barreira. Ele faz barreiras e nada no mundo consegue tocar nele. Então, ele se protege sempre. A pessoa é uma fruta com um covarde. Não é, mas é que tá. Por causa dessa fruta, ele se tornou um grandíssimo de um babaca. Um babaca maravilhoso, um babaca que a gente adora, mas ainda assim um babaca. Sim. Agora, uma pessoa que eu não botei, que eu quero pôr, vamos assim dizer, por um concurso, que eu nem conheço na lista, que é a Nico Robin. Eu já ia perguntar sobre, eu aqui tô toda animada, tô aqui, falei, cadê a Elsa? Calma, bebê. Calma, neném, eu vou trazer a Nico Robin, calma, bebê. E essa parte, obviamente, eu vou deixar pra depois, vou botar aqui, ó, separado aqui na pauta, como ó... Concur. Afinal de contas, a fruta dela, a fruta que fala, faz ela falar francês, né? Sem fleur. Cara, ficou muito boa, velho. Que atriz maravilhosa, ficou... que boneca maravilhosa. Vamos lá. A fruta dela ficou... Calma, caralho! Oh, oh, não, ia falar. Quieto. Eu já achei. Não, quieto. Quieto. Mudo. Sit. Junto. Morto. Tô pondo aqui já, caralho. Calma, eu preciso escrever, dá licença. Você não vai falar, não. E eu deixei para a última, porque essa merece, porque ela foi literalmente a joia da coroa dessa segunda temporada, Madame Miss All Sunday, vulgarmente conhecida e para nós, nos nossos corações, como Nico Robin. Nico Deusa Robin. Ai, rapaz! E lá nos Estados Unidos foi feita pela gostosíssima galera boba. Puta que pariu, que mulher linda do caralho. E aqui no Brasil, dublada pela Samira Fernandes, que é a mesma do anime. Exato. Ai, cara, destrincha, seu amor. Robin. Cara, que personagem maravilhosa. Depois do Sanji... É, ela, assim, é a minha favorita. É a Robin e é o Sanji, nessa ordem. Que personagem incrível. Eu tava muito ansiosa pra quando ela aparecesse, por conta de toda... Todo, como é que eu posso dizer? Todo desenvolvimento dela, toda a profundidade e complexidade dela, de ser a criança do demônio, depois ser a parte do clube do Bolinha da Baroque Works, e posteriormente se autoconvidando para os chapéus de palha. E aceita com todo o amor e carinho. Exatamente. Não, o melhor de tudo, não. Todo o amor e carinho, não. O Luffy chegou, ela pediu, me deixa ficar. Você quer ficar? Não, pode ficar. Pode ficar. Quem sou eu pra te falar? Então tá, então. Tenho certeza que o Sanji concordou muito com essa ideia. Rapaz! A única pessoa que tava literalmente pensando é a Nami, coitada. A Nami tava assim, os únicos que estavam contra eram o Zoro, que ele nunca confiou na Robin, pelo menos nesse início da vida dela com o Chapéu de Palha. Só depois de Water 7 que ele confiou. Né? O Soap, né? Porque é perigo, inimigo à vista, perigo, perigo. E a Nami, que talvez ela foi comprada pelas joias do Crocodile, né? Sim. Então, pra mim, a Robin já tem todo o conceito que é. Ela começou como vilã pra depois se tornar parte dos protagonistas, né? Então ela tem toda essa... Como vários chapéus de palha. Né? Só que se a gente for fazer um comparativo do até agora, ela é que tem a história mais pesada e ações pesadas no decorrer atual até o momento que ela entra. Que ela mata a gente, quebra a gente. Ela matou o batalhão inteiro lá da Bahia. E ela usando a flare pra tudo e mais um pouco. Então, tipo, ela, você já vê o peso dela. Isso. E vai somando as coisas até chegar. Uma curiosidade. Cara, ela uma curiosidade. Apareceu o cartaz dela de procurada com a cara de neném, né? Cara de menina. Sim, de criança. Sabe quem é que tá na foto? A filha dela. É a filha dela, cara. Maravilha. Que coisa fantástica. Botaram a foto da filha. E a filha, cara, é igual a mãe. A filha puta que pariu. Nossa senhora, eu sei que filhos normalmente são parecidos com os pais. Uma porra, é uma Xerox reduzida. Sim. Então, aí eu concordo. Cara, pra mim, ela tá perfeita. Roupa, atuação. Aquela abertura dela invadindo a marinha, com todo mundo sentando a porrada nos mil flares. Porra! Cara, ela com a roupa roxa e o chapéu, olhando dentro do barco, aquela roupa dela de... Ela com aquela roupa de tecido de pele. Não, a roupa preta de couro dela. Velho, que foda que ficou. Ficou muito boa, então, cara. Tem duas coisas que é interessante notar no caso da Robin. O nome da fruta dela é a Hana Hana no Mi, que é a fruta das flores. Não é à toa que ela utiliza os golpes com o nome em francês de Flair. E a segunda questão, que foi até o que o Moro trouxe no chat, foi que tem a teoria que ela é irmã do Luffy. Ah, e aí já começou a entrar numa teoria muito louca. Aí eu já ela não é irmã do Luffy. Cara, ela não é irmã do Luffy, que a mãe da Robin apareceu. A mãe da Robin apareceu. Mas não pode ser irmã de mães diferentes? Era isso que eu ia falar. O que impede de Nico Olvia se envolver com o Monkey D. Dragon? Eu ainda cara, acho que a teoria é muito doida. Se você dissesse que o Luffy tem... que a Robin tem duas mães, né, porque ela se envolveu um pouco com o Crocodile, eu até não falava nada, não. Com o Dragon, né? Ela pode ter... do graça com o Dragon, né? Sabe quem sabe isso? Ninguém. O Oda. Foda-se. Só ela mesma. E o Oda? Nem o Oda. Nem ele deve saber. Ele tá inventando Oda, isso agora, gente. O Oda não inventou para isso. De achar que ele sabe. Quem inventou isso foi os fãs, não foi o Oda, não. Vai tomar no cu. Ah, pastar. Ah, ele bom, fica lendo os fóruns pra decidir o que vai pôr. Eu estou muito ansiosa pra Robin gritando, eu quero viver, puta merda. Aí é que tá, bebê. Não vai. O Oda disse que para, talvez... Ah, para, falar basta, não? O Oda disse que é possível o live action chegar até essa parte do eu quero viver do... É, do Water 7. Porque o Water 7, mal ou bem, ainda é pré-time skip. Então, beleza. Existe a possibilidade? Existe. Eu quero pra caralho. Vai ter? Não sei. Quanto é o time que skipa? Três anos. O time skip é o seguinte. Tem uma certa parte que eles estão... Eles foram todos separados, jogados um para cada lado no mundo. Cada um parou num lugar diferente. E eles levaram três anos treinando. Puta que pariu. Eles ficaram três anos treinando e depois se reuniram. Aí, só que essa parte do treinamento não é mostrada toda. Não é mostrada tudo. Mostrado só alguns pontos de nada. É só mostrado pelo menos um pouco da parte do treinamento do Luffy, porque ele vai parar em Amazon Lily por causa da Boa Hancock, e aí tem o desdobramento da invasão de Impel Down e da Guerra dos Melhores, mas até aí o resto vai mostrando muito verdade, pouco. Na verdade, olha só, João, na verdade foi mostrado pedaços de todo mundo, mostrou o Frank na Ilha de Gelo, o Chopper na Ilha dos Torino, o Zoro lá no Castelo do Mihawk, o Sandy na Ilha das Travestis, que sacanagem, Nami em Eteria, né, o planeta, a nuvem do tempo, e quem mais? A Robin com o Exército Revolucionário, e só, né? E o Brook na Ilha da galera dos três braços lá dos braços longos. Todo mundo teve uma amostra, só que isso também não foi adentrado demais. Sim. Só que o Zoro voltou pra Thriller Bark pra treinar com a Perona. Não, a Perona tava no Castelo do Mihawk. Ah, é, né? Foram pro Castelo do Mihawk, tem razão. Não, tava todo mundo no Castelo do Mihawk. A Perona também foi para lá, porque o Kuma perguntou, onde Kuma. É que você quer tirar férias? Onde é que você quer tirar férias? Ah, num castelo lúgubre, cheio de fantasmas. Aí ele jogou no Castelo do Mihawk. Aí, beleza. Mas, então gente... tá, só pra terminar essa zona, a gente já destrinchou todo o nosso amor a Nico Robin. Vamos só falar rapidamente a lista de episódios, tanto da temporada 1 da temporada 2, porque isso aqui já tem quase 3 horas de bruto e vou me fuder muito nessa edição. Então, na temporada 1 tivemos Amanhecer de uma Aventura, o Adventure's Dawn, né? O Homem do Chapéu de Palha, o episódio 2, o Contador de Histórias, o episódio 3, que é o Sop, Piratas Estão Vindo, também é do Sop, Venha Comer no Baratier, que é o episódio do Sandy, O Chefe e o Faz Tudo, A Garota com a Tatuagem de Peixe Serra, que é o arco da Nami com a galera do Arlong, e finalmente O Mais Procurado de East Blue, que é quando o Luffy ganha o cartaz dele. Inclusive, é justamente quando acontece a questão de Logtown. É, porque aí vem a temporada 2, que é o início e o fim, que é quando eles chegam em Logtown. A Balada da Baleia, e eu chorei que nem um filho da puta quando eu vi a Laboon, tá bom? 2. Não Pisque em Whisky Peak, muito boa piada. Problemas Gigantes em Little Garden. Não vale, Caralho, não vale fazer ser. Ô, Mordo, foi você que deu os títulos dos episódios da segunda temporada? É, não vale fazer ser é o episódio lá de. Do Whiskey Peak, onde eles encontram o Mr. Tree, né? Na verdade, não. Na verdade, já é em Little Garden que eles encontram o Mr. Tree. Não é em Whiskey Peak, não. Aí, querida Nami, que é quando ela fica doente, levam ela pro Drum. O médico, sim. E a Rena, quando a gente fica conhecendo a história do Rei Luke com o Chopinho, Chopinho, Chopeiro, né? E, finalmente, a batalha pelo Reino de Drum, quando o Luffy senta o cacete no Wapo. Muito bem. E que, inclusive, a finalização da batalha contra o Wapo se deu bem diferente do mangá e do anime. Mas eu sinceramente achei melhor, tá? Achei melhor. Mas vamos lá. Considerações finais. Em primeiro lugar, muito obrigado a vocês três por terem participado, mesmo uma de vocês tendo chegado atrasado para caralho. É desse. Dê risada atrasada. Muito bem, muito obrigado. E eu quero agradecer justamente a você, bebê, porque você foi uma das pessoas que incentivou a criação dessa pauta. E mesmo sendo uma menina atrasada, colaborou bastante no cumprimento dessa pauta. Muito obrigado. Faça jabá para os seus amigos. Ao jabá do dia. Para quem tem interesse em anime, mangá e comprar bonequinhos, eu trabalho trazendo bonequinhos. E bonequinho também... Não. Hominho. Aí eu trago trazendo hominho. E pra quem gosta de Kamen Rider, eu também trago muitos dos drivers. Inclusive assistam Kamen Rider Zets na Sato Company. Obrigado. Muito obrigado. Jorge, querido ex-editor do Paranerdia, já falei que você tá de castigo. Tá de castigo, não reclama. Tá de castigo. Enquanto não entregar um anime Sphere novo, o senhor tá proibido de editar o Paranerdia. Não quero reclamações. Faça seu jabá. E não tenha. Eu tô... Os últimos 6 meses da minha vida tenham sido um bagulho absurdo. Inclusive, eu quero fazer uma retratação bem específica, porque o último episódio do Anime Sphere foi postado em setembro do ano passado. Pouco depois de eu postar o episódio, a minha avó morreu. E... Exatos seis meses depois, a minha baixinha de quatro patas também fez a passagem. Então, digamos que no momento eu sou um cara que tá em reconstrução, tentando colar os caquinhos, e até o presente momento eu não editei mais nada, nem para Nerd, nem Anime Sphere, nem mais porra nenhuma, infelizmente. Eu já falei pra ele que eu vou pegar a porra do bruto que tá lá no YouTube e vou editar eu. Mas ele não quer. A questão é o Anime Sphere sempre teve muito a minha mão na edição, cara. E você então, acha que eu não sei como é que você edita? Eu sei que você sabe. Esse é o porém. Tá bom, foda-se. Dourado! Fofinho, rei dos sapos, que não viu Naruto direito, porque quis achar sapo em Naruto e não conseguiu. Faz seu jabá. Demora muito pra chegar o sapo no Naruto. Sara, você tinha que ver. Leia o mangá! A gente teve uma conversa em off, o Dourado quase fez uma tirinha com o Naruto, porque ele soube que tinha sapos no Naruto, né? Isso é muito importante. Aí ele quis ver o Naruto pra achar os sapos. O cara não conseguiu, porque ele só foi até o 20, só estão lá nos 140 braus. Assim, eu indico ler o mangá, cara. O mangá, assim, você vai gostar bastante logo que você chega no sábado. Ah, eu não consigo ler de trás pra frente, gente. O mangá que eu li foi lá nos anos 90, quando eles espelhavam pra publicar. Não precisa ler de trás pra frente. Você pode ler online. Tá bom, Sara, não, mas eles... tá bom. Online também é de trás pra frente, Sara. Lê de trás pra frente. Ah, tá, entendi. Você tá falando da ordem. A ordem da leitura, quadrinho. Sara. Porra. Te falar que eu leio mangá há tantos anos que quando eu vou ler quadrinho ocidental, eu fico assim... Tá bom. Pega o gibi da Mônica e lê a tirinha primeiro, né? Não, pior que Mônica já me fez a ler certinho no ocidental. É outro que eu fico assim... Rafael, já foi. Ah, sim, pessoal, vocês encontram as pataquadas que eu faço no Sapo Brothers, tanto o site sapobrothers.net, quanto principalmente o YouTube, youtube.com/@sapobrothers, inclusive com o Corre Cambada Cast, que em breve vai ter um episódio especial com um convidado aqui dessa conversa. Eu participei do Corre Cambada Cast, só que ainda não saiu a animação. só a gravação. Bom, então ficamos por aqui, queridos ouvidos também, queridos ouvintes que têm os seus ouvidos que nos ouvem, e foda-se que eu não vou cortar isso, vida longa e próspera! Rock and roll! Você acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge da Fire Falcons Editions. Te vejo logo logo no próximo programa. Até mais! Rock